excesso de alegria de um povo que não é normal, pois faz numa lida sofrida vitória que não tem igual. Da culinária então jamais poderia esquecer, da arte é a pura expressão, tempera com amor do prazer, revigora corpos que sonham com o prazer de vencer, revigora corpos que sonham com o prazer de vencer. O presente do Piauí nos faz de alegria sorrir, pois é rico e promissor. O futuro é certo, eu sei, nos fará rainhas e reis, pois nos dá prazer no labor. O Piauí é progresso, com qualidade notória, embora a mídia ainda esconda o nosso motivo de glória, que consiste em não ser parte, mas em fazer a própria história. O Piauí é progresso, com qualidade notória, embora a mídia ainda esconda o nosso motivo de glória, que consiste em não ser parte, mas em fazer a própria história. O presente do Piauí nos faz de alegria sorrir, pois é rico e promissor. É certo, eu sei, nos fará rainhas e reis, pois nos dá prazer no labor. Pois nos dá prazer no labor. Pois nos dá prazer no labor. Discoteca Piauiense. Discoteca Piauiense. Daqui pra frente vou fugir da escuridão. As luzes se acendem dentro do meu coração, mas de repente me vem a vontade de te ver. Nada que apareça em minha frente me separa de você. Nem dor de dente, nem chuva caindo torrencialmente, nem coisa nem gente. Nada que apareça em minha frente me separa de você. Nem dor de dente, nem chuva caindo torrencialmente, nem coisa nem gente. Nada que apareça em minha frente me separa de você. Daqui pra frente vou fugir da escuridão. As luzes se acendem dentro do meu coração, mas de repente vontade de te ver. Nada que desapareça em minha frente me separa de você. Nem dor de dente, nem chuva caindo torrencialmente, nem coisa nem gente. Nada que apareça em minha frente me separa de você. Nem dor de dente, nem chuva caindo torrencialmente, nem coisa nem gente. Nada que apareça em minha frente me separa de você. Nada que desaparece em minha frente. Nada, nada, nada, nada, nada, nada. Nada que desaparece em minha frente. Nada, nada, nada, nada, nada, nada. Meu canto, meu pranto e até meu encanto. senti sua esperança. Saia de mansinho, sem nada a dizer. Basta o seu perfume no ar para a nossa história contar. Saia de mansinho, sem nada a dizer, e então comece a entender que em cada nota do meu cantar encontra escondido o meu modo de lhe amar. Basta o seu perfume no ar para a nossa história contar. Saia de mansinho, sem nada a dizer, e então comece a entender que em cada nota do meu cantar encontra escondido o meu modo de lhe amar. FM Assembleia. Jornalismo e muita informação. 98,3. Assembleia FM 98,3. A sua história importa. É normal sentir ansiedade em algumas situações, como nos desastres naturais. Mas se ela não te deixa relaxar ou manter sua rotina, peça ajuda. Os sintomas são dificuldade de respirar, suor exagerado, tremores, sensação de fraqueza, boca seca ou dor de barriga. Você não está sozinho. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara. Apoio Rádio Assembleia. Utilidade Pública. Denuncie a violência de gênero. Saiba onde ficam as delegacias da mulher em Teresina. Zona Sul, Rua Marechal Hermes da Fonseca, sem número, Praça da Integração, bairro Parque Piauí. Telefone 3220-3858. No Centro, Rua 24 de Janeiro, número 500, Centro Norte. Telefone 3222-2323. Zona Norte, Rua Bom Jesus, sem número, bairro Buenos Aires. Telefone 3225-4597. Zona Sudeste, Conjunto Dirceu Arco Verde 1, anexo do 8º DP. Telefone 3216-1572. Diga não à violência contra a mulher. Denuncie. Apoio Rádio Assembleia. Você sabe como ficaram seus direitos depois da reforma trabalhista? Com a regularização do trabalho intermitente, o colaborador não precisa cumprir uma carga horária mínima. Contratado nessa modalidade, ele tem garantidos todos os direitos previstos pela CLT, mesmo se cumprir, por exemplo, 4 horas semanais. Entenda seus direitos. Uma parceria com a Rádio Câmara e a Rádio Senado. Apoio Rádio Assembleia. FM Assembleia. FM Assembleia. A Rádio da Cidadania Piauiense. 98,3. Discoteca Piauiense. Discoteca Piauiense. 9:33, estamos aqui na Rádio Alep, no programa Discoteca Piauiense. Hoje, nessa segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025. Hoje que acontece a posse da nova mesa diretora na Assembleia Legislativa do Piauí, também a abertura desse ano legislativo de 2025. E lá já está acontecendo aí a revista As Tropas, Tem a transmissão na TV Assembleia, no canal 17.1, várias autoridades participando dessa solenidade que abre esse ano legislativo. E a gente, para deixar vocês um pouquinho por dentro desse contexto, vamos trazer alguns conceitos aqui do mundo da política para deixar mais claro para você ouvinte, para você que é cidadão, eleitor também, né? Ano legislativo, que a gente fala, é o período de trabalho dos parlamentares que acontece dentro de um ano, né? Aqui no Brasil começa no dia 1º de fevereiro, que nesse ano caiu aí num sábado, e vai até 22 de dezembro. Com recesso aí no meio desse tempo. Então, que é o chamado recesso parlamentar, né? E funciona quase como um calendário escolar, né? Tem começo, tem o meio, que tem esse intervalo aí de recesso, tem o final também no 22 de dezembro. Exatamente. E a mesa diretora, ela é escolhida a cada 2 anos. Então, a gente chama de mesa diretora do biênio. E a mesa diretora, ela é o grupo responsável pela organização dos trabalhos legislativos e administrativos da Assembleia Legislativa. E o mandato dessa equipe, como a gente já falou, dura 2 anos e por isso a gente chama de biênio. E aí, como a legislatura dura 4 anos, legislatura, que é o período de mandato dos deputados. Os deputados são eleitos a cada 4 anos, então isso a cada 4 anos é a legislatura. E a mesa, ela dura 2 anos, ou seja, a mesa é renovada 2 vezes dentro do período de mandato dos deputados. Será que deu para entender? Será que ficou claro? Eu acho que tá dando aí para captar um pouquinho da informação. É realmente muita informação. Para quem não tem afinidade com os termos, fica um pouco confuso, né? Mas a pode gente mandar tá... mensagem pedindo, exato, perguntando também, viu? Nosso WhatsApp é 869-9988-7005. Vou repetir, 869-9988-7005. Se tiverem alguma dúvida sobre os termos que a gente usar e sobre as nossas explicações, podem perguntar, que vocês têm que saber. Sim, principalmente. Nós estamos iniciando aí o segundo biênio da 20ª legislatura, que é a legislatura atual, do ano de 2023 a 2026. Teve antes o primeiro presidente do primeiro biênio, foi o deputado Franzé Silva, e agora assume o presidente Severo Eulálio, aí, o MDBista, assumindo a presidência da LEP, e o vice é o Lima, do PT. A gente vai trazer mais informações logo mais, agora acontecendo ainda a revista As Tropas, lá na Avenida Marechal Castelo Branco. E a gente segue aqui no Discoteca ouvindo Machado Júnior e Gerardo Viana, com a música Solar. Sol, pra saber do tempo. Sol, acordando a gente, sol, sai à meia-noite, sol, meio diferente, sol, pra brilhar na rua, sol, sobre a pele clara, sol, tinge a pele nua, sol, quente no Saara. Queimar o corpo, sol, pra franzir a testa, sol, ilumina tudo, sol, um raio na fresta, sol, pra aquecer, sol, pra gente ver, sol, sol, sol, hoje à noite vou esperar o mundo girar. Gente, sol, sai à meia-noite, sol, meio diferente, sol, pra brilhar na rua, sol, sobre a pele clara, sol. hoje à noite vou esperar o mundo girar para ver o sol falar do meu amor. Eu que não sei nada de carinho, nem cuidar de passarinho, nem cuidar de uma flor. Não sei o que é cuidar nem dos meus filhos. Não sei o que é cuidar de uma paixão. Sabe, vovó, que isso é coisa do destino. Mas você disse que isso é coisa de menino. Eu sei que tenho muita coisa pra aprender. É que na escola da vida não tem ABC. Hoje eu quero todos os cantores, todos os compositores cheguem bem perto de mim para realizar essa homenagem. Esse santo sem imagem só precisa de um jardim para transformar o mundo em flores e as dores se transformem em oração. Sabe, vovó, que isso é coisa do destino. Mas você disse que isso é coisa de menino. Eu sei que coisa pra aprender. É que na escola da vida não tem ABC. Hoje eu quero todas essas dores, dores de dona das dores, dores de nosso Senhor, para que no mundo dos senhores, entre tantos os atores, Deus me faça sempre assim. Um aprendiz no mundo dos doutores, um ser feliz no mundo da paixão. Sabe, vovó, que isso é coisa do destino. Mas você disse que isso é coisa de menino. Eu sei que tenho muita coisa pra aprender. É que na escola da vida não tem ABC. Sabe, vovó, que isso é coisa do destino. Mas você disse que isso é coisa de menino. Eu sei que tenho muita coisa pra aprender. É que na escola da vida não tem ABC. Sabe, vovó, que isso é coisa do destino. Mas você disse que isso é coisa de menino. Eu sei que tenho muita coisa pra aprender. Por causa dela eu largo da sinuca, eu não vou na muvuca nem com um convite. Por causa dela esqueço do baralho, arrumo até trabalho caso necessite. Não há

bela em como nascesa. Descendo a guarita de madrugada, sou um bebo com medo do nada. No beco da saudade encontrei uma princesa. Ela olhava fundo e dava pesadelos. Nove horas e 50 minutos, ouvimos aqui no Discoteca Piauiense, Neve Lunes com Samba do Gato, também Glauco Luz e Carol Costa, Paixonite e Zé Marques com Maria das Dores. Glauco Luz e Carol Costa, que tem diversas parcerias aí incríveis, uma música mais bonita do que a outra, ele que é um super letrista e ela que tem essa voz super doce, é uma pessoa muito doce também. Beijo pra vocês e a gente com certeza vai conferir mais do trabalho deles dois aqui na discoteca. Mas hoje, já chegando ao fim o Discoteca Piauiense, mas eu, Miriam Oliveira e a Luana Campos continuamos aqui com vocês, porque logo mais acompanharemos a transmissão da posse da nova mesa diretora desse biênio 2025-2027 lá na Alep e também a abertura desse ano legislativo. Várias solenidades acontecendo e a gente acompanha isso aqui. Já teve revista As Tropas lá na Avenida Marechal Castelo Branco, já aconteceu esse primeiro rito, fizeram também a foto oficial aí da nova mesa diretora. Tem muitas pessoas lá acompanhando a solenidade, estava acompanhando aqui as imagens da TV Assembleia 17.1 que estava transmitindo esse primeiro rito que aconteceu e logo mais a gente acompanha a posse e os demais eventos que acontecem no plenário aqui na Rádio Alep. Tá bem lotado por lá, inclusive o pessoal de Teresina trabalhando que não estiver acompanhando pessoalmente a posse. Se possível, evitem esse trecho ali por perto da Marechal, perto da sede da Assembleia, porque o trânsito tá bem complicado ali nesse momento. Então evitem, mas sigam aqui ouvindo a gente acompanhando a posse pela Rádio Alep 98,3 FM. Que já está iniciando aí as solenidades lá no plenário. Já tem uma movimentação de vários parlamentares, já estão se posicionando lá nos seus respectivos assentos para dar início a essa posse da mesa diretora. Hoje que é um evento duplo, né? Acontece tanto essa posse da mesa diretora quanto a abertura do ano legislativo. E a gente já percebe algumas movimentações e temos também matéria aqui para trazer para vocês falando sobre o assunto. O deputado estadual Franzé Silva, né, o antigo presidente aí da Assembleia Legislativa, se despede e ele visitou o complexo de comunicação aqui da Assembleia Legislativa. Ele destacou ações realizadas durante sua gestão no Parlamento Piauiense. A gente vai acompanhar um pouquinho sobre o assunto. Em entrevista à TV e Rádio Assembleia, o presidente da Assembleia Legislativa do Piauí, deputado Franzé Silva, do PT, falou sobre a modernização e criação do processo organizacional da Alep nesses 2 anos à frente da Casa Legislativa. Nós tínhamos o desafio de estar no patamar dos outros poderes. Era concebível ter uma gestão estadual onde o governador Rafael fala de Estado digital, ter um Tribunal de Justiça num prédio moderno e eficiente em todos os aspectos, ter o Tribunal de Contas também num prédio novo e bem equipado, ter o Ministério Público, ter a Defensoria e nós, na Assembleia, estarmos num prédio de 40 anos de inaugurado e com um sistema totalmente necessitando de modernização. Então foi o grande desafio, você em 2 anos realizar todo um processo organizacional da Assembleia, poder alterar regimento interno, criar plano de cargos e salários, criar uma nova lei de estrutura administrativa, realizar concurso, fazer a reforma física. São ações muito importantes. Franzé Silva também destacou a aproximação entre a Alep e a população, dando alguns exemplos de ações realizadas na casa. É só fazer o resgate de todas as ações que nós fizemos. Primeiro, a Vila de Natal da Alep. Qual era a intenção da Vila de Natal? Era fazer com que as crianças soubessem que aquele prédio era a Assembleia Legislativa. Ela passa ali naquela avenida e não sabe o que é que funciona ali. Quando nós criamos aquele momento lúdico, onde as famílias foram ao encontro daquele ambiente, nós aproximamos as famílias da Assembleia Legislativa. Quando nós criamos o Arraiar da Alep, também era essa a intenção, de aproximar. Quando nós levamos debates como a causa animal para dentro da Assembleia, era para que as pessoas entendessem que a Assembleia também participa. Mas levamos sindicatos, levamos associações para poder debater os seus interesses. Isso de forma muito organizada, de forma muito planejada, no sentido de fazer as pessoas se sentirem como parte da Assembleia Legislativa. É a casa do povo e essa casa do povo precisa ter essa aproximação. O presidente da Alep cita outros projetos que ainda estão em andamento e devem ter continuidade com o próximo presidente, deputado Severo Aulálio, do MDB. A Assembleia Legislativa teve a preocupação de licitar, comprar novos equipamentos para o sistema de comunicação, da ampliação do sinal, já aqui com todos os equipamentos para montagem em Parnaíba, Picos e Floriano, esperando passar esse período chuvoso para fazer essa montagem, e acreditamos que o deputado Severo vai inaugurar, e isso amplia o raio de ação da nossa comunicação. Quanto mais a gente puder se comunicar, mais nós vamos estar próximos e tendo respeito do povo piauiense. E esse respeito ele se dá de diversas formas. A população do Piauí passa a avaliar de forma mais respeitosa o nosso poder e acredito que o presidente que vai assumir vá no mesmo rumo. Na última reunião, colocava para ele essa meta, chegamos ao selo ouro, mas é pouco. Nós precisamos chegar no selo diamante, para que a população possa olhar para a Assembleia cada vez de forma mais respeitosa, saber que é um poder que funciona com transparência, com ações que chegam na ponta. Há um processo de entrega para o povo do Piauí. Repórter Nathalia Araújo. 9:57, ouvimos aí a matéria da repórter Nathalia Araújo, que está lá também acompanhando as solenidades. Já tivemos a revista As Tropas e estamos aguardando o início da sessão de posse lá no plenário, aguardando todo esse início. Enquanto isso, acompanhamos matérias aqui na Alep. Vamos saber um pouquinho sobre a nova mesa diretora desse biênio, composta pelos deputados que conduzem as legislaturas no Parlamento Estadual. Nós vamos conhecer mais sobre os trabalhos dessa mesa na Alep, na matéria de Nathalia Araújo. Nesta segunda-feira, acontece a posse da nova diretoria da Assembleia Legislativa do Piauí, com a instalação da terceira sessão legislativa da 20ª legislatura, com a leitura e entrega da mensagem anual do governador do estado do Piauí, Rafael Tágera Fonteles. A mesa diretora é o órgão da administração superior da Alep, sendo responsável pela condução dos trabalhos administrativos e legislativos da casa. Quem explica sobre o funcionamento é Odonias Leal Júnior, membro da Secretaria-Geral da Mesa. A mesa diretora tem a atribuição de conduzir os trabalhos tanto legislativo quanto administrativo da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí. Ela é composta por 2 secretarias, sendo a primeira composta pelo presidente mais 4 vice-presidentes e a segunda composta por 4 secretários. A mesa diretora tem várias atribuições definidas no regimento interno. São mais de 26 atribuições lá definidas no artigo 17. Porém, entre as principais tem a promulgação de emendas à Constituição, a divulgação dos trabalhos da Casa Legislativa e o provimento de cargos e funções da Assembleia. Odonias Leal Júnior destaca a posse da nova mesa diretora e o papel do primeiro secretário. Tanto a presidência quanto a mesa diretora e a secretaria já foram eleitas no biênio anterior e vão tomar posse agora no início do mês, retornando às atividades legislativas. O primeiro secretário fica nessa função de organização da Assembleia Legislativa, principalmente na questão dos encaminhamentos, dos requerimentos e também na publicidade dos atos da Assembleia. O deputado estadual Francisco Lima, do PT, é o primeiro vice-presidente da mesa diretora. O parlamentar lembra que a Assembleia é uma casa de entendimento, ponto fundamental para uma boa gestão da mesa diretora. A Assembleia é uma casa de entendimentos. Primeiro, entre os partidos e os blocos que temos lá. Ali nada avança se não houver entendimento. Então, essa participação de todos os partidos, de todos os blocos políticos, de todos os parlamentares, ela é importantíssima ali. Eu primo muito por essa diversidade e a Assembleia tem que conviver com isso para poder ter o clima o mais harmônico possível. A mesa diretora é composta pelo presidente, deputado Severo Eulálio, do MDB, primeiro vice-presidente, deputado Francisco Lima, do PT, segundo vice-presidente, doutor Vinícius, do PT, terceira vice-presidente, deputada Ana Paula, do MDB, quarto vice-presidente, deputado Gustavo Neiva, do Progressistas, primeiro secretário, deputado Wilson Brandão, do Progressistas, segundo secretário, deputado Evaldo Gomes, do Solidariedade, terceiro secretário, deputado Aldo Gil, do Progressistas, e quarto secretário, doutor Felipe Sampaio, do MDB. Repórter Nathalie Araújo. Essa foi a composição aí dessa mesa diretora para o biênio de 2025-2027, com a presidência do deputado Severo Eulálio, do MDB. Já está acontecendo a movimentação lá no plenário, o deputado Valdemar Macedo, vários parlamentares se reunindo, a equipe do cerimonial também está se movimentando, organizando os trabalhos para logo mais iniciar essa sessão especial de posse da nova mesa diretora. Continuando a explicação aqui sobre mesa, diretora, sobre o funcionamento da LEP, a gente vai falar de uma forma mais didática aqui também sobre a mesa diretora. O presidente, que nesse biênio será Severo Eulálio, ele é a principal autoridade da Assembleia Legislativa do Piauí. Ele que vai conduzir as sessões legislativas que a gente acompanha no plenário, ele que representa a casa externamente e ele que decide sobre as questões da Assembleia Legislativa. O vice-presidente, ele substitui o presidente na sua ausência e auxilia nessa condução dos trabalhos da casa. Os secretários, são que a gente já sabe quem são na matéria pela matéria da Nathalie Araújo, eles são responsáveis por registrar as atas das reuniões, das sessões, controlam também as votações e gerenciam os documentos. Eles são divididos em primeiro, segundo, terceiro e quarto secretários na Assembleia Legislativa do Piauí. E aí outras funções também administrativas e legislativas da mesa são, além da organização das sessões plenárias, eles distribuem projetos de lei para análise dentro das comissões legislativas. Eles também gerenciam os recursos financeiros da LEP e mantêm a ordem durante as reuniões para aplicar o regimento interno da Assembleia Legislativa. Publicam atos oficiais, assim como nomeações e sanções de leis, e cuidam da infraestrutura da Assembleia, como manutenção, segurança e pessoal também. E conclusão da reforma, investimento em tecnologia, uma boa relação com os demais poderes são algumas das metas do novo presidente da Assembleia Legislativa do Piauí. O deputado Severo Eulálio, do MDB, ele assume a gestão do Parlamento Estadual nesta segunda-feira, neste 3 de fevereiro, e o repórter Anchieta Cardoso traz mais informações. Exercendo seu terceiro mandato, o deputado ocupa pela primeira vez a presidência do Parlamento Piauiense. E para o início da gestão, Severo Eulálio destaca a conclusão da reforma no prédio da Alep. O andamento da obra, a impossibilidade dos deputados estarem presentes na Assembleia. E, consequentemente, a população acaba se afastando da Assembleia por conta da ausência dos deputados lá no dia a dia. Então é importante que a gente faça esse foco logo na chegada, possa fazer um planejamento, evento, conversando com a consultora, chamando para poder a gente ter um parâmetro para que a gente possa encerrar isso e passar para uma nova etapa. Os desafios serão muitos, mas esse é o principal, trazer o povo de volta para a Assembleia. Assembleia, costumamos dizer, é a caixa de ressonância da sociedade. A população vai para lá para reivindicar, para reclamar, para solicitar. E é importante que nós estejamos na Assembleia e preparados para ouvir e, na medida do possível, encaminhar aquilo que chega até os parlamentares para que as soluções sejam tomadas. Considerando a Assembleia Legislativa como uma casa de iguais, Severo afirma que vai fortalecer o diálogo com seus pares e o intercâmbio entre os anseios da população e o Poder Executivo. É um desafio também você gerir uma casa de iguais. É importante que esse diálogo seja constante e permanente. É importante que todos eles possam ser ouvidos, fortalecer o nosso legislativo, porque, consequentemente, nós fortalecemos a população do Piauí. Lá passam as leis oriundas dos poderes, lá passam as discussões dos próprios deputados que são levantadas, lá passam as reivindicações, as reclamações, os debates acontecem na Assembleia. Os problemas que nós escutamos no dia a dia, nós temos que levar essas reivindicações para o Executivo, sensibilizá-lo da importância das ações do Executivo para que nós possamos conseguir atender a população. Os parlamentares estão no dia a dia nos municípios, estão no dia a dia nos bairros, estão no dia a dia nas comunidades. Então, eles acompanham de mais perto, porque o governador não tem tempo hábil para fazê-lo, porque é humanamente impossível, andar em diversos locais ao mesmo tempo. Então, todos os deputados, cada um com suas bases, cada um com sua região, caminham, visitam, observam o que está acontecendo, trazem para a Assembleia e aí levamos isso muito para o Executivo para que ele possa sensivelmente atender os anseios do nosso povo. O novo presidente da Alep também pontuou algumas outras metas de trabalho, com destaque para o investimento em tecnologia. Temos que trabalhar valorização do nosso servidor, nós temos que ter um investimento, que a Assembleia precisa de um investimento forte na área de tecnologia, nos seus processos internos, para aumentar sua transparência, aumentar principalmente a sua eficiência, dotar de condições para os deputados, para que eles possam atender as demandas que chegam até eles no dia a dia. Nós queremos entregar a Assembleia, sem dúvida nenhuma, com os processos, com maior fluidez, com mais celeridade, com mais modernidade. Isso depende não só da gente como presidente, mas depende da colaboração de todos os parlamentares que lá se encontram, porque nós estamos lá só de passagem. É o local do povo, todos os parlamentares que estão lá vão passar e a população vai continuar tendo a Assembleia como sua base, como sua referência. Então ela tem que estar preparada para os próximos anos que virão. As solenidades de posse de Severo Eulálio como presidente da Alep têm início a partir das 9 horas da manhã desta segunda-feira, 3 de fevereiro, com revista à tropa na Avenida Marechal Castelo Branco, em seguida, sessão especial de posse da nova mesa diretora, sessão ordinária de abertura do ano legislativo, com leitura da mensagem do governador e, em seguida, coletiva de imprensa no plenarinho da Alep. Repórter Anchieta Cardoso. Dez horas e sete minutos, estamos acompanhando aqui na Rádio Alep a transmissão de posse da nova mesa diretora do biênio 2025-2027, também a abertura do ano legislativo, vários parlamentares já lá aguardando o início das solenidades no plenário, deputado Valdemar Macedo, presença da bancada MDBista, incluindo o Temístocles Sampaio, ex-presidente da Assembleia Legislativa do Piauí, que esteve aí no comando por vários anos. E temos também a presença do pai do presidente Severo Eulálio, Kleber Eulálio, ele que é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, já foi também presidente da Assembleia Legislativa e logo mais a gente traz mais informações, agora trazendo o perfil do deputado Severo Eulálio. Vamos conhecer mais, saber mais informações sobre o nosso próximo, nosso atual agora, né, presidente da Assembleia Legislativa do Piauí. Ele que está no terceiro mandato e assume agora o cargo máximo da Alep. Conheça agora um pouco da história e bandeiras de lutas do deputado estadual Severo Eulálio. partir desta segunda-feira, a Assembleia Legislativa do Piauí recebe a nova mesa diretora para o biênio 2025-2027 e terá como presidente o deputado Severo Eulálio, do MDB, natural de Teresina, capital piauiense, com laços familiares em Picos. O parlamentar exerce seu terceiro mandato no Poder Legislativo Estadual e nos conta um pouco de sua história. Sou advogado, também sou formado em administração de empresas, sou pai de 3 filhos, a Alice, o Severinho e o Eduardo, casado com a Natália, irmão da Denise e do Clebinho, filho do Kleber e da Lúcia. Na sua infância, muitos sonhos, diversos caminhos, mas optou por seguir os passos do pai, o ex-deputado Kleber Eulálio. Criança era ser jogador de futebol, como acho que a grande maioria, nossos jovens, nossas crianças. Depois a minha ideia era ser médico. E depois comecei a acompanhar meu pai nas suas caminhadas, nas suas jornadas como parlamentar. Aí acabei optando no final por fazer direito, também fazer administração. E por fim entrei na vida pública aqui. Tá sempre acompanhando meu pai, foi meio que um chamado realmente dos amigos dele para que a gente pudesse ingressar nessa vida pública para representar o Piauí. Ouvir os anseios das comunidades e procurar atendê-las é uma de suas ações parlamentares, sempre com um olhar para o futuro em educação, cultura e implementação das tecnologias como metas para ajudar o futuro do Estado. Sempre procurando escutar e trazer os problemas para ser resolvido aqui na Assembleia, mas também nunca esquecendo das pautas importantes, principalmente a pauta educação, que eu sempre defendo desde o primeiro mandato, com recurso para a educação, valorização da nossa educação, sempre buscando um incremento e o aprimoramento da educação no Estado do Piauí. Hoje nós estamos dando um salto importante, já veio lá do Wellington Dias e agora com o Rafael deu essa acelerada com o nosso secretário Austin. É importante essa universalização da escola de tempo integral. Costumo dizer, se você pode olhar todos os países que são de primeiro mundo hoje, tem um PIB elevado, pessoas que têm uma qualidade de vida maior, todos eles, em determinado momento, optaram por investimento na educação. E essa preocupação com o Piauí e sua gente que lhe motiva em sua nova missão parlamentar, ser presidente. Chegamos aqui a ser presidente do Poder Legislativo do Estado do Piauí. É um momento de muito orgulho, muita honra e muita responsabilidade. A Assembleia é uma casa de iguais, nós somos 30 parlamentares, todos iguais, todos os mesmos direitos, todas as mesmas responsabilidades e deveres. Iremos enfrentar alguns desafios, além de todos os sentimentos, tem também muita responsabilidade, então temos que fazer uma gestão serena, tranquila, escutando os parlamentares para que nós possamos dar condições que eles possam trabalhar cada vez melhor, porque quando eles trabalham melhor é a população que está sendo atendida, é o povo do Piauí que está sendo atendido, e isso é o grande mote do Poder Legislativo. Repórter Natalia Araújo, com informações de James Almeida. E esse foi o perfil do nosso atual presidente, Severo Eulálio. A gente segue aqui na Rádio Alep 98,3 FM. Já temos presentes no plenário o vice-governador Temístocles Sampaio e o Conselho do Tribunal de Contas, Kleber Eulálio, pai do presidente Severo Eulálio. Estamos no aguardo pelo governador Rafael Fonteles. E seguimos aqui na rádio para um breve intervalo e voltamos logo mais com mais informações sobre a posse desse biênio 2025-2027. 98,3 FM Assembleia, a rádio da cidadania piauiense. Evite a fraude. Hoje os telefones celulares funcionam como terminais bancários. Nunca utilize telefone de outra pessoa para acessar a sua conta. Nunca digite a sua senha nesses telefones. O número ficará registrado no aparelho. Somente digite a sua senha em um aparelho próprio ou de empresas de sua absoluta confiança. Troque sua senha regularmente. Adote esses hábitos com seus dados pessoais. Proteja-se. Uma campanha da Rádio Câmara. Apoio. Rádio Assembleia. Diariamente, a população LGBTQIAP+, sofre com a discriminação, falta de inclusão e violência. A transfobia e a homofobia são consideradas crimes com pena de até 5 anos de prisão. As ofensas diretas podem ser enquadradas como injúria racial, sem direito à fiança ou limite de tempo para responder judicialmente. Combater a desigualdade é dever de todos. Uma parceria com a Rádio Senado e a Rádio Câmara. Apoio Rádio Assembleia. No trânsito, seja gentil. No trânsito, gentileza gera gentileza. Vamos andar juntos em segurança e paz. Rádio Assembleia, a rádio da cidadania, por um trânsito pacífico e seguro. Apoio Assembleia Legislativa. O que é bom para o Piauí passa pelo Legislativo Estadual. Valeu! Muito obrigado! Siga em paz! As leis têm papel fundamental na construção de um Estado mais justo. A Assembleia Legislativa do Piauí representa o povo no debate e na elaboração de leis que impactam positivamente na vida da gente. Como a lei que garante sessões de cinema adaptadas para pessoas com transtorno do espectro autista em todos os cinemas de todo o Piauí. É maravilhoso poder contar com uma sessão especial, uma sessão voltada para pessoas e crianças com espectro autista. A Rebeca e a Noise adoram. Leis como essa garantem mais qualidade de vida e inclusão e fazem pessoas como a Rebeca e a Luísa mais felizes. O poder das leis é vida para a sociedade. Bullying não é brincadeira. O bullying é um comportamento agressivo que ocorre de forma intencional e repetitiva contra as mesmas pessoas. Pode ser uma violência física ou psicológica praticada por um indivíduo ou grupo contra uma ou mais pessoas. O bullying causa dor, angústia e prejuízos à saúde, à aprendizagem, às relações sociais e ao bem-estar psíquico da vítima. Bullying é covardia. Mude de atitude. Uma parceria com a Rádio Câmara e Rádio Senado. Apoio Rádio Assembleia. Você que está dirigindo nervoso e impaciente, que tal parar um pouco para pensar? Sabia que ano passado 10 mil motociclistas morreram no trânsito brasileiro e outros 500 mil ficaram feridos? Precisamos parar com as brigas e disputas nas ruas e estradas. Pare e pense. O respeito à vida depende de cada um de nós. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Apoio Rádio Assembleia 10 e 16. Rádio Assembleia FM ZYL 202 98,3 MHz. A Rádio da Cidadania. 10 horas e 16 minutos, você está aqui na Rádio Alep, acompanhando hoje nesse dia muito especial para o Legislativo do nosso estado, acompanhando a transmissão de posse da nova mesa diretora do biênio 2025-2027 e também a abertura do ano legislativo desse ano de 2025. E essas mudanças que acontecem não apenas aqui no Legislativo Piauiense, mas também no país. No último sábado, 1º de fevereiro, Hugo Mota da Paraíba foi eleito presidente da Câmara para os próximos 2 anos, a Câmara Federal. A repórter Maria Neves, da Rádio Câmara, nos traz um perfil dos deputados. Eleito presidente da Câmara com 444 votos, Hugo Mota é o deputado mais jovem até hoje a assumir o cargo. Ele tem 35 anos. Essa, inclusive, é a idade mínima para ocupar a presidência da República. E o presidente da Câmara é o segundo na linha sucessória do presidente, depois apenas do vice Geraldo Alckmin. Hugo Mota foi o candidato que teve apoio de Arthur Lira, presidente que deixa o cargo. O recorde de idade, aliás, se repete na vida de Hugo Mota. A primeira vez que chegou à Câmara, em 2010, foi como o deputado mais jovem a ser eleito. À época, tinha apenas 21 anos, que também é a menor idade exigida pela Constituição Federal para ocupar uma cadeira na instituição. Ao assumir o cargo, Hugo Mota ainda estudava medicina na Faculdade Nova Esperança, em João Pessoa. Com a eleição, teve de pedir transferência para a Universidade Católica de Brasília, onde concluiu o curso em 2013. Hugo Mota promete exercer o mandato com humildade e diálogo e trabalhar para fortalecer a Câmara dos Deputados e as prerrogativas parlamentares, que considera fundamentais para a democracia. Vamos fortalecer institucionalmente a Câmara, manter a sua autonomia e independência em relação aos demais poderes. Queremos uma Câmara forte, com a garantia de nossas prerrogativas e em defesa da nossa imunidade parlamentar. A garantia das prerrogativas parlamentares é essencial para o fortalecimento do povo, pois cada um de nós, deputados e deputadas, está diretamente relacionado aos anseios daqueles que confiaram o voto a cada uma e cada um aqui presente. De uma família tradicional de políticos da Paraíba, na eleição de 2022, Hugo Mota foi o mais votado do estado, com mais de 158 mil votos. O pai do deputado é prefeito de Patos, cidade localizada a 306 quilômetros de João Pessoa. A avó é deputada estadual e o avô foi deputado federal. Desde 1997, todos os prefeitos de Patos foram da família de Hugo Mota. Na Câmara, o deputado presidiu algumas comissões importantes. Uma delas foi a CPI da Petrobras, que investigou as denúncias de corrupção levantadas pela Operação Lava Jato. Também foi presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle entre 2014 e 2015. Além disso, comandou três comissões especiais: desestatização da Petrobras, proteção à saúde e ao meio ambiente e Zona Franca do Semiárido Nordestino. Em 2021, atuou como relator da proposta de emenda à Constituição que modificava o regime de precatórios da União. O texto foi aprovado pela Câmara. Hugo Mota também é autor de uma proposta que altera a Constituição. Neste caso, a PEC, também aprovada, trata de segurança no trânsito. Até a eleição para a presidência da Câmara, o deputado era líder de seu partido, o Republicanos, cargo que assumiu em 2021. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves. 10 horas e 21 minutos. Nós já falamos por aqui, mas vamos repetir para quem está sintonizando agora na Rádio Alep 98,3 FM. Pessoal que não tiver pretensão de participar da posse da Assembleia Legislativa do Piauí, evitem ali a região da Marechal Castelo Branco e todo o entorno ali nas proximidades da Assembleia Legislativa do Piauí, porque o trânsito está bem complicado. Então procurem rotas alternativas e sigam aqui sintonizados na 98,3 para maiores informações e acompanhem com a gente a posse pela rádio mesmo. A gente falou aqui sobre a posse da Câmara brasileira, mas também temos novidades no Senado. O Senado brasileiro tem um novo presidente, Davi Alcolumbre, do União do Amapá. O parlamentar que já comandou a casa entre 2019 e 2021 fica no cargo até fevereiro de 2027. Vamos conferir com o repórter Pedro Pincer, da Rádio Senado. Davi Alcolumbre, do União do Amapá, é o novo presidente do Senado. O parlamentar foi eleito em primeiro turno com 73 votos para um mandato que vai até fevereiro de 2027. Os senadores astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, e Eduardo Girão, do Novo do Ceará, conquistaram 4 votos cada. Esta é a segunda vez que Alcolumbre ocupa a presidência do Senado. Ele comandou a casa pela primeira vez entre 2019 e 2021. A defesa da autonomia do Legislativo, o compromisso com a governabilidade e a necessidade de um diálogo institucional mais harmonioso entre os poderes foram alguns dos pontos defendidos pelo novo presidente. Alcolumbre destacou que sua gestão será focada no fortalecimento do Senado como protagonista na formulação de políticas públicas e na fiscalização do Executivo. Ele também prometeu respeitar acordos políticos firmados entre os senadores e buscar um ambiente de pacificação no Congresso. E não haverá pacificação, não haverá reconstrução, não haverá futuro se não houver diálogo, se não houver respeito, se não houver democracia. E não haverá democracia forte sem um Congresso livre, sem um parlamento firme, sem um Senado soberano, autônomo e independente. Alcolumbre criticou a falta de prioridade para matérias já aprovadas na casa e disse que pretende rever a prática da Câmara dos Deputados de anexar propostas do Senado a projetos em estágio inicial, o que acaba dando protagonismo a outra casa legislativa. Para o novo presidente do Senado, um dos principais desafios será garantir a governabilidade sem abrir mão da independência. Ele afirmou que a palavra empenhada entre os senadores deve ser mantida para garantir um ambiente político mais previsível e confiável. É essencial respeitarmos o papel do judiciário em nosso sistema democrático, mas é igualmente indispensável respeitar as prerrogativas do poder legislativo e garantir a este parlamento que possa exercer o seu dever constitucional de legislar e representar o povo brasileiro. Acordo firmado é acordo cumprido, até que um novo acordo ou uma nova maioria pense diferente. Depois da proclamação do resultado, Alcolumbre afirmou que a votação expressiva mostra que o Senado, mesmo com representantes de ideologias políticas diferentes, está unido. Com a unidade política de partidos que pensam diferente, o painel marca 73 votos à nossa candidatura. Esse amplo apoio, mesmo em um contexto com várias candidaturas, demonstra que o Senado Federal está unido e sabe a direção na qual pretende caminhar. Nascido em 19 de junho de 1977, em Macapá, Davi Alcolumbre iniciou a trajetória política como vereador da capital amapaense, eleito pelo PDT em 2001. No ano seguinte, tornou-se deputado federal, mandato que renovou por duas vezes, em 2006 e 2010. Em 2014, sagrou-se senador e, em 2019, foi eleito presidente da casa pela primeira vez, o mais jovem a ocupar o cargo. Ele foi reeleito para o Senado em 2022 e comandou, até o ano passado, a Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Senado, Pedro Pincer. 10 horas e 26 minutos, ouvimos um pouquinho aí sobre as composições a nível federal com Davi Alcolumbre do União do Amapá como presidente do Senado. Também teve alteração aí na Câmara Federal com Hugo Mota da Paraíba, eleito presidente também para os próximos 2 anos. E aqui no Piauí seguimos com essa transmissão acompanhando as solenidades da posse da nova mesa diretora desse biênio 2025-2027 e também a abertura desse ano legislativo 2025. O plenário do deputado Valdemar Macedo está lotado, tem muitos parlamentares, muitos representantes aí. Os familiares também estão presentes, tem muita gente lá aguardando o início das solenidades. O telão mostrando imagens já do evento, do primeiro ato que aconteceu de revista às tropas, com hasteamento das bandeiras. Deputado Severo Eulálio, atual presidente do MDB, também deputado Franzé Silva, antigo presidente que deixa o cargo agora para o Severo assumir. E a gente, enquanto isso, traz um pouquinho para vocês de informações falando sobre a Assembleia Legislativa aqui do nosso estado, que tem uma trajetória aí cheia de mudanças. E um marco importante aí na nossa história foi a Lei número 5.103 de 99, que estabeleceu o 4 de maio, tá chegando esse dia. Vai ser um dia especial, com certeza, também, como o dia da instalação da Assembleia Legislativa do Estado. E o motivo? Em 4 de maio de 1835, a Assembleia foi instalada em Oeiras, que na época era a capital do estado. Mas para entender melhor, a história começa lá em 1834, quando a Lei 16 criou a Assembleia, extinguindo os antigos conselhos de governo. Até então, quem decidia as coisas da província era um conselho criado em 1825, com a função de discutir e tomar decisões importantes, como elaborar leis. A Assembleia Legislativa Provincial dessa época começou com 20 deputados e tinha mandatos de 2 anos. Ela durou de 1835 até 1889, ou seja, passou aí por 27 legislaturas. E depois disso, o Brasil passou a ser uma república como a gente conhece hoje. E o nome do parlamento piauiense mudou para a Câmara dos Deputados do Piauí, que durou até 1930. Nesse período, o mandato dos deputados passou a ser de 4 anos e o número de deputados aumentou aí para 24. Com a Revolução de 1930 e o Estado Novo, o Brasil teve uma nova Constituição e a Assembleia do Piauí passou a se chamar Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, nome que usamos até hoje. Em 1947, a Assembleia ganhou 32 deputados e ainda manteve os mandatos de 4 anos. Durante o período militar, com a Constituição de 1967, o número de deputados aumentou para 42. E em 1971, uma emenda garantiu que o número de deputados estaduais fosse o triplo do número de deputados federais. Esse modelo foi mantido pela Constituição de 1989. Hoje, a gente se encontra na 20ª legislatura, que vai até dia 31 de janeiro de 2027. Um detalhe importante, a Assembleia Provincial foi instalada em Oeiras, mas quando a capital foi transferida para Teresina, em 1852, a Assembleia passou a funcionar no Palácio Anísio de Abreu, que ficava na Praça Marechal Deodoro. E lá ficou até 22 de fevereiro de 1985, quando o presidente Valdemar Macedo inaugurou a atual sede da Assembleia, o Palácio Petrônio Portela, na Avenida Marechal Castelo Branco. Nós temos muitos servidores efetivos da Assembleia Legislativa hoje que chegaram a trabalhar ainda no Palácio Anísio de Abreu e acompanharam toda essa mudança. Falando no palácio, ele passou a ser oficialmente chamado aí de Palácio Anísio de Abreu em 1968. E o nome do novo prédio foi definido como Palácio Petrônio Portela pela Lei 3.941 de 1984. E aí a coisa não parou por aí. Em 94, a Assembleia criou a bandeira do Estado, com as cores verde, vermelho e branco, e também homenageou diversos deputados com denominação de dependências da Casa. Falando um pouquinho sobre essa trajetória resumida da história aí da Assembleia Legislativa do Piauí, tem os moldes que a gente já conhece hoje, mas tem muita história envolvida nesse processo e a gente está aguardando aí o início dessa solenidade, dessa sessão especial de posse da nova mesa diretora aí do biênio 2025-2027. E a gente tem informações por aqui também, o repórter James Almeida traz novidades aí sobre o que está acontecendo lá no plenário. Bom dia, James! Olá, amigos da Rádio Assembleia. Bom, aqui na Assembleia, expectativa para o início da cerimônia de posse da nova mesa diretora para o biênio 2025-2027. Os deputados já chegaram, já se encontram no plenário, também com autoridades que estão acompanhando esse momento da posse. Está sendo aguardada a chegada do governador Rafael Fonteles, dentro de poucos instantes. A assessoria já confirmou que ele já está em deslocamento aqui para a Assembleia Legislativa, dentro de poucos instantes ele deve chegar até o prédio da Assembleia Legislativa, onde ele entrega a mensagem do governo do Estado para o novo presidente da Assembleia. Aqui os preparativos e dentro de instantes ele deve chegar. E aí temos início a essa sessão especial, que é a sessão de posse da nova mesa diretora da Assembleia Legislativa do Piauí. O deputado Severo Horário já participou aí dos primeiros ritos, esse hasteamento das bandeiras, e participou também de revista Tropa, e já aguarda aqui a chegada do governador Rafael Fonteles. James Almeida, para a Rádio Assembleia. Obrigada, James Almeida, pelas informações. Estamos aguardando a chegada do governador Rafael Fonteles, do PT, para dar início aí a essas solenidades, presença dele, que é importante, fundamental aí nesses eventos também. E trazendo sobre a composição dessa nova mesa diretora do biênio 2025-2027, temos como presidente Severo Eulálio, do MDB, também o vice-presidente Francisco Lima, do PT, segundo vice-presidente, o doutor Vinícius Nascimento, também do PT, terceira vice-presidente Ana Paula, do MDB, e como secretários, tem o primeiro secretário Wilson Brandão, dos Progressistas, o segundo secretário Evaldo Gomes, do Solidariedade, o terceiro secretário Aldo Gil, do PP, licenciado para a Superintendência de Desenvolvimento Urbano, SDU Sul, da Prefeitura de Teresina, e como quarto secretário temos o doutor Felipe Sampaio, do MDB. Agora 10 horas e 34 minutos. Seguimos aqui aguardando o início das solenidades, trazendo mais informações para vocês sobre a Assembleia Legislativa do nosso estado, que lá em 1991 foi inaugurado aí um terceiro piso do palácio pelo presidente da época, Jesualdo Cavalcante, e teve uma transformação ainda maior com a participação, com a entrada, né, do presidente Temístocles Filho, que é o nosso atual vice-governador do estado, ele que em 2005 fez grandes reformas lá na Assembleia, ampliou os gabinetes dos deputados, reformou o prédio todo, inaugurou uma nova biblioteca e um arquivo geral, além de construir um anexo com salas para comissões, um cine-teatro e um novo espaço para a administração. E teve mais também, né? Criou a TV e a Rádio Assembleia, que a gente está aqui hoje trazendo informações para você, ouvinte, e para toda a sociedade do nosso parlamento. Isso, para aproximar o parlamento da sociedade. E além disso, a Assembleia valorizou os servidores com a criação da Escola do Legislativo e o plano de cargos, carreira e salários que trouxe mais qualidade de vida para quem trabalha na casa. Em resumo, a Assembleia Legislativa do Piauí é a casa do povo, onde os deputados eleitos por todos os municípios do estado têm a responsabilidade de elaborar leis, fiscalizar os poderes, dar posse ao governador e debater os problemas da sociedade. Cada cidadão, seja da cidade ou do campo, tem sua voz representada ali. E seguimos aqui agora, 10 horas e 36 minutos, trouxemos aí muitas informações sobre a Alep, resumindo um pouco dessa história que vai completar aí em maio 190 anos, né, Luana? Com certeza vai ter uma super solenidade aí nesse ano de 2025 também em maio, hoje nesse dia especial que é a posse da nova mesa diretora desse biênio 2025-2027, segundo biênio dessa 20ª legislatura, que teve primeiro a presidência do Franzé Silva. Temos aqui mais imagens lá do plenário do deputado Valdemar Macedo, que segue lotado, cheio, muita gente, muita movimentação, todo mundo aguardando o início da solenidade e a chegada do governador do estado, Rafael Fonteles. E nós temos também, teremos a participação de um repórter aqui do Complexo da Rádio e TV Assembleia. Estamos aguardando aqui o contato dele para trazer mais atualizações, mais informações também sobre o que está acontecendo lá na casa, lá no plenário, sobre o aguardo aí dessas solenidades que acontecem. Já teve o primeiro rito com a revista das tropas lá na Marechal Castelo Branco. A região ali ao redor que tá um trânsito bem complicado, né? Então, como a Luana disse, quem não quer participar por lá pode ficar distante, né, Luana? Quem não quiser participar presencialmente, fisicamente, evitar ali o entorno da Assembleia Legislativa na Marechal Castelo Branco, mas sigam aqui antenados com a gente na 98,3 FM para a posse do deputado Severo Eulálio. A gente já registra também aqui a presença de algumas pessoas na casa. Temos Wilson Brandão, Wilson Martins, Kleber Eulálio, Temístocles Sampaio, Governador Rafael Fontelli já está no plenário, então muito em breve a gente começa a solenidade de posse do deputado Severo Eulálio como presidente da mesa diretora da Assembleia Legislativa do Piauí. E vamos para um breve intervalo rapidinho e já voltamos com mais informação para vocês. FM Assembleia, a rádio da cidadania piauiense. Um em cada três brasileiros poderá se ferir no trânsito antes de completar 60 anos. Pode ser eu, pode ser você, pode ser alguém que você ama. Que fique bem claro que isso não é questão de azar ou sorte, mas das atitudes de cada um. Está na hora de parar com a violência no trânsito. Pare e pense. O respeito à vida depende de cada um de nós. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Apoio Rádio Assembleia. Ela se dedica em garantir igualdade. Trabalha pelas minorias. Prioriza nossas necessidades. Legitima nossos direitos. Dá vez à nossa voz. E está presente em cada avanço e conquista que fazemos. Alep, aqui, cidadania é lei. A sua história importa. Cada um lida com a perda de um jeito. Tem quem chora muito e tem quem chora pouco. Tem quem se isola, tem quem procura os amigos e familiares. Luto não é doença. E com o tempo, a dor diminui. Observe seus sentimentos e busque ajuda se a tristeza começar a atrapalhar a sua rotina. Você não está sozinho. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara. Apoio Rádio Assembleia. Você, que é pai, mãe ou faz transporte escolar, que tal parar um pouco para pensar? Sabia que a principal causa de mortes de crianças entre 5 a 14 anos são os acidentes de trânsito? Precisamos parar com as mortes de nossas crianças no trânsito. Pare e pense. O respeito à vida depende de cada um de nós. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Apoio Rádio Assembleia 98,3. FM Assembleia, a rádio da cidadania piauiense. 10 horas e 41 minutos, estamos aqui na Rádio Alep acompanhando a transmissão dessas solenidades que acontecem hoje da posse e também a abertura do ano legislativo. Temos aqui a participação do Ricardo Moura Fé, repórter da rádio da TV Assembleia, que está acompanhando as solenidades. Bom dia, Ricardo. Muito bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Assembleia. Bom, eu estou aqui, pertinho do plenário da casa, aqui na cabine da imprensa, presença muito grande, né, de jornalistas e diversos meios de comunicação aqui na cobertura dessa essa posse, né, da posse da mesa diretora aqui da casa. Deputado estadual Severo Eulálio assume como presidente aqui da casa nos próximos 2 anos, tendo como vice-presidente o deputado estadual Francisco Lima. A cerimônia, a solenidade não começou ainda, a expectativa é pela chegada do governador Rafael Fontelli. Me veio a informação agora há pouco aqui que o governador já se encontra aqui na casa, tá? Mas não entrou no plenário. Mas o governador, até a última informação que eu tive, já se encontra aqui na casa, então estamos por detalhes para o início dessa solenidade. Deixa eu falar para vocês aqui, presença de, além dos deputados estaduais, nós temos aqui a presença de deputados federais, de senadores da República. Eu não vou incorrer no risco de falar o nome de todos, que eu posso deixar de falar algum nome sem injusto, mas olha, praticamente todos os senadores e deputados federais, a bancada federal está presente aqui no plenário da casa, bem como representantes do Tribunal de Contas do Estado, do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, enfim, representantes do Judiciário também marcam presença aqui no plenário Valdemar Macedo. A solenidade realmente bastante prestigiada, o plenário completamente lotado, a parte de cima do plenário aqui completamente lotada. Então, todo mundo aqui nesse compasso de espera, no aguardo do início dessa posse, né, dessa sessão especial de posse da nova mesa diretora. Também uma sessão que marca o início do ano legislativo de 2025. E nessa sessão especial nós vamos ter uma mensagem do governador Rafael Fontes. Governador, vai falar dos seus planos, projetos para 2025. Deve falar também da importância da parceria do Executivo com o Legislativo, que é uma parceria importante. Então, tudo isso ele deve discorrer na sua mensagem. Após as palavras do governador Rafael Fonteles, vai haver uma coletiva para a imprensa. Tá? Tanto o governador Rafael Fonteles como o novo presidente Severo Eulálio, eles vão receber a imprensa no plenarinho da casa, essa informação que nos chega, para a tradicional coletiva, onde eles vão falar um pouco mais sobre essa mensagem, as perspectivas para 2025. O presidente Severo Eulálio tem dito, né, ao longo da semana, tem dito para assessores, tem conversado com a imprensa, os mais diferentes meios, que tem grandes metas de trabalho para os próximos dois anos, já que fica dois anos aqui na presidência da casa. Uma delas é terminar, está pertinho, terminar as obras aqui dos gabinetes, tá certo? Precisam ser finalizados para que os deputados voltem a trabalhar aqui na Assembleia Legislativa e assim receber a população, é aproximar a população dos parlamentares. Ele também, com isso, ele quer ouvir as demandas do povo para intermediar junto ao Executivo e junto aos demais parlamentares na criação de projetos para que, através desses projetos, possa estar atendendo a população. Enfim, de primeira, logo, ele já disse que é isso, esse é um dos objetivos dele. Depois é investir em tecnologia, é investir ainda mais em transparência, entendeu? São ideias, iniciativas, são projetos que ele tem para desenvolver nos próximos dois anos aqui na casa. Então, a gente continua aqui, tá? Aguardando a chegada do governador para que tenha início essa solenidade. Repito, tá? Não é apenas a posse da mesa diretora, é também o início do ano legislativo. E logo após nós teremos uma coletiva de imprensa, tanto com o governador Rafael Fonteles, como também com o novo presidente Severo Eulálio. Ricardo Morafé, direto aqui do plenário da Assembleia Legislativa para a Rádio Assembleia. A gente agradece a participação do Ricardo Morafé. E ficamos aí aguardando novas movimentações da solenidade. Obrigada, Ricardo. Já, o presidente já está sentado lá no plenário, dando início à solenidade. E receber a cada um de vocês nessa sessão solene de posse, sessão especial de posse da mesa diretora para o biênio 2025-2026. Inicialmente, gostaria de agradecer os que compuseram comigo o biênio 23 a 25, deputado Evaldo Gomes, do Solidariedade, que foi o primeiro vice-presidente, deputado Georgiano Neto, do MDB, que foi o segundo vice-presidente, deputado doutor Gil Carlos, do PT, que ocupou a terceira vice-presidência, a deputada Bárbara do Firmino, do PP, quarta vice-presidente, deputado Mar de Menezes, primeiro secretário, na época ocupando a vaga do Partido Progressista, deputado doutor Hélio, do MDB, que ocupou a segunda secretaria, deputado doutor Thales Coelho, filiado à época ao PP, como terceiro secretário, e o deputado Hélio Isaías, o quarto secretário da mesa, indicação do Partido dos Trabalhadores. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. No meio, uma comissão composta pelo decano desta casa, deputado Wilson Brandão, e pelo coordenador do cerimonial da LEP, senhor Ricardo Torres, para conduzir ao plenário desta casa o senhor governador do estado do Piauí, Rafael Tágira Fonteles, e o senhor vice-governador, Temístocles de Sampaio Pereira Filho, que se encontram no auge desta casa. O MDBista Severo Eulálio assume a presidência da LEP sucedendo Franzé Silva do PT, tendo como vice-presidente Francisco Lima, também do PT. Severo já afirmou que um dos seus principais desafios é estabelecer um planejamento para a conclusão da reforma do Palácio Petrônio Portela, iniciada em junho de 2024, na gestão de Franzé Silva. A gente está recebendo agora a composição da mesa. Franzé Silva aguarda os convidados no plenário do Legislativo do Piauí. Nós teremos na mesa homenageada hoje Rafael Tágira Fonteles, governador do estado do Piauí. Temístocles de Sampaio Pereira Filho, vice-governador do estado do Piauí. O desembargador Anderson Antônio Brito Nogueira, presidente do Tribunal de Justiça do Piauí. Também o desembargador Sebastião Ribeiro Martins, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí. Conselheiro Kleber Dantas Eulálio, vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, pai do deputado Severo Eulálio. Leandro Alves de Moura, procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Piauí. O desembargador Técio da Silva Torres, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região. Também Jussara Lima, senadora da República. Marcelo Costa e Castro, senador da República. Também Ciro Nogueira Lima Filho, senador da República. Teremos Jeová Barbosa de Carvalho Alencar, atual vice-prefeito de Teresina. Verônica Alcioli, defensora pública-geral da Defensoria Pública do Piauí em exercício. E também Júlio César Lima, deputado federal. Essas são algumas das autoridades, as autoridades que estarão presentes aí nessa solenidade e compõem a mesa de honra para a posse. Estão se movimentando lá, se direcionando, cerimonial trabalhando e lá segue essas movimentações no plenário. O deputado Valdemar Macedo da Assembleia Legislativa do Piauí, o governador Rafael Fonteles está ali se dirigindo à mesa, logo atrás o vice-governador Temístocles Sampaio. Ele está cumprimentando os familiares do atual presidente da Alep, Severo Eulálio. Temos também a primeira-dama do estado do Piauí, presente. E sai ali cumprimentando um a um enquanto se dirige à mesa. Uma curiosidade é que a primeira deputada do Piauí foi Josefina Ferreira Costa, que tomou posse em 1971 e de cara integrou a mesa diretora como quarta secretária. Já a primeira mulher a presidir a Alep foi a deputada Flora Isabel em outubro de 2008. Ela que substituiu o presidente Temístocles Filho, que se ausentou do país em viagem junto com o então governador Wellington Dias e seu vice Wilson Martins. Flora Isabel era a primeira vice-presidente e acumulou a presidência da Alep e o comando do governo do estado. Convido para compor a mesa de honra o desembargador Adécio Antônio Brito Nogueira, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. Convido também o desembargador Sebastião Ribeiro Martins, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do nosso estado. Para compor conosco essa mesa, convido também o conselheiro Kleber Dantas Eulálio, vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado do Piauí. Convido Cleandro Alves de Moura, procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Piauí. Tenho a honra de convidar também o desembargador Técio da Silva Torres, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região. Convido a senadora da República, Jussara Lima. Também para compor a mesa, convido o senador da República, Marcelo Costa e Castro. Tenho a honra também de convidar o senador da República, Ciro Nogueira. Convido Jeová Barbosa de Carvalho Alencar, vice-prefeito da nossa capital. Convido Verônica Scioli, defensora pública geral da Defensoria Pública do Estado do Piauí em exercício. Representando a bancada federal, convido o deputado Júlio César. Mesa de honra sendo composta, os convidados estão aí cumprimentando os demais e integrando essa mesa aí, se juntando. Iniciaremos agora a sessão especial de posse da mesa diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, eleita em 1º de fevereiro de 2023, para o biênio 2025 a 2027, nos termos do artigo 6º e seguintes do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí. Convido a todos e a todas que puderem, para em posição de respeito, ouvirmos o hino do Estado do Piauí, que será interpretado pelo coral dos servidores da LEP, sob a regência dos maestros Júnior Moraes e Wilson Silva. Entre as metas de Severo Lara. Eu sou o coral da LEP, coral que nós fizemos a organização, e eu tenho certeza que o deputado Severo vai dar continuidade, porque nos anima aqui a cada evento. Muito obrigado, coral. Gostaria de agradecer a cada parlamentar, deputadas e deputados, que nesses 2 anos conduziram a casa de forma harmônica dentro do poder legislativo, mas também com uma harmonia muito grande com os demais poderes, governo do Estado, através aqui da pessoa do governador Rafael, Ministério Público, aqui com o Cleandro, que também teve uma bom diálogo com a Casa, com o Tribunal de Contas, na pessoa do conselheiro Kleber Eulálio, com a Defensoria, na pessoa da nossa querida Verônica, que está aqui à minha esquerda, ao Tribunal de Justiça, agora na condução do desembargador Adesso, também com um bom diálogo com o nosso Tribunal Regional Eleitoral, aqui com o desembargador Sebastião. Então, foram 2 anos de muita convivência pacífica e bom diálogo com os poderes, mas também aqui dentro da casa, com uma produção muito grande de entregas ao povo do Piauí, de leis que ajudaram e vão ajudar esse Estado a se desenvolver cada vez mais. Então, minha gratidão a todos, aos servidores também da casa, que durante os 2 anos estiveram irmanados conosco num desafio muito grande. E eu costumo dizer, governador, nós tínhamos o desafio de ousar, e nós ousamos e vamos colher frutos positivos sobre a gestão do deputado Severo Eulálio, a quem desejo boa sorte a partir de agora. Solicito a exibição do vídeo de prestação de conta do nosso mandato. Renovar, crescer e transformar. Nos últimos 2 anos, a Assembleia Legislativa do Piauí conjugou e viveu esses verbos de forma intensa. Muito mais do que reformas estruturais, nós avançamos ainda mais ao encontro do povo piauiense. E esse avanço tinha que começar dentro da nossa casa. Plano em 2023, foi criado o Plano de Cargos, Carreiras e Salários para cargos que foram ocupados por meio de concurso público. O concurso público é o meio mais democrático e transparente para garantir igualdade de oportunidades. Evolução para o servidor. Reajuste salarial de 6% nos salários dos servidores ativos, inativos e pensionistas. Auxílio Alimentação, Programa de Aposentadoria Incentivada, PAI, Organização da Folha de Pagamento. Pagamento é realizado até o 5º dia útil do mês. Aumentamos o nosso índice de transparência de 47,81% em 2022 para 84,5% em 2024. Um aumento significativo de 36,69 pontos percentuais. O servidor empreendedor contou com apoio e estrutura para mostrar o seu potencial nos espaços da Casa do Povo. Promovemos eventos sociais como a Vila de Natal e o Arraiá da Alep para integrar servidores e comunidade. Realizamos cursos de defesa pessoal para as mulheres servidoras, garantindo mais segurança e confiança. Estacionamento gratuito para mulheres. A evolução não para por aí. A Alep ganhou sua brigada de incêndio para reforçar a segurança de todos, servidores e população. Através do projeto Parlamento do Futuro, a Assembleia Legislativa mostrou que é possível dialogar com a nossa juventude e mostrar a importância do trabalho do Legislativo. Revitalizamos o plenário deputado Valdemar Macedo e com a implantação do novo telão de votação eletrônica, agora é possível termos o sistema híbrido de votação. Também foram renovados o plenarinho deputado Prado Júnior e a nossa Praça do Povo. Reformamos o espaço do restaurante Alep, oferecendo mais conforto e qualidade na recepção aos nossos servidores e visitantes. Mais evolução, sistema de energia solar. A Alep também deu um passo importante rumo ao futuro com a implantação do seu sistema de energia fotovoltaica. A sustentabilidade ambiental também esteve em nossas metas. Ampliamos as especialidades médicas e exames no novo espaço de saúde da Alep. O sinal da TV Assembleia chegará a 28 municípios através do programa Brasil Digital. Transmitimos ao vivo as reuniões de comissões, ampliando o acesso à informação. E temos equipamentos mais modernos que melhoraram a qualidade do trabalho na TV Alep. Assembleia Legislativa do Piauí. Servir e inovar para juntos construirmos o futuro melhor. Convido o deputado Omar de Menezes, como primeiro secretário da mesa, diretora do biênio 23 a 25, para realizar a leitura da ata da sessão especial para a eleição da mesa diretora da 20ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí. Deputado Omar de Menezes sobe agora à mesa. Bom dia a todos e a todas. Saudações a todas as autoridades e população aqui presente. Ata da sessão especial para eleição da mesa diretora da 20ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí. Ao primeiro dia do mês de fevereiro do ano de 2023, às 13 horas e 15 minutos, no Palácio Petrônio Portela, sede da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, com a presença dos senhores deputados Aldo Gil, Ana Paula, Bárbara do Firmino, Coronel Carlos Augusto, Dr. Felipe Sampaio, Dr. Gil Carlos, Dr. Hélio, Dr. Thales Coelho, Dr. Vinícius, Evaldo Gomes, Fábio Novo, Fábio Xavier, Firmino Paulo, Flávio Júnior, Francisco Lima, Franzé Silva, Georgiano Neto, Gracinha Monsanta, Gustavo Neiva, Hélio Isaías, Henrique Pires, Janaína Marques, Jeová Alencar, João Madison, Marden Menezes, Nerinho, Pablo Santos, Rubens Vieira, Severo Lali e Wilson Brandão. Realizou-se a sessão especial para eleição da mesa diretora da 20ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, presidida sucessivamente pelos senhores deputados Franzé Silva, Fábio Novo, Dr. Vinícius e Wilson Brandão, secretariada pelos senhores deputados Wilson Brandão e Marden Menezes. O senhor presidente, deputado Franzé Silva, anunciou que esta sessão foi devidamente convocada para eleição do presidente e demais membros da mesa diretora, em primeiro escrutínio para o biênio 2023-2025 e em segundo escrutínio para o biênio 2025-2027. Em seguida, designou o senhor segundo secretário, deputado Marden Menezes, para anunciar a chapa única para o primeiro biênio, composta pelos senhores deputados presidente, deputado Franzé Silva, primeiro vice-presidente, deputado Evaldo Gomes, segundo vice-presidente, deputado Georgiano Neto, terceiro vice-presidente, deputado Dr. Gil Carlos, quarta vice-presidente, deputada Bárbara do Firmino, primeiro secretário, deputado Marden Menezes, segundo secretário, deputado Dr. Hélio, terceiro secretário, deputado Dr. Thales Coelho, quarto secretário, deputado Hélio Isaías. Prosseguindo, o senhor primeiro secretário, deputado Wilson Brandão, procedeu à chamada nominal dos senhores deputados, conforme disposto no artigo 8º do Regimento Interno, para a realização da votação por escrutínio secreto para o primeiro biênio. Apurados os votos pelos senhores deputados João Madison e Nerinho, o senhor presidente, na oportunidade deputado Wilson Brandão, proclamou eleito por unanimidade e empossado o senhor deputado Franzé Silva para presidir a Assembleia Legislativa do Estado do Piauí no biênio 2023-2025, bem como os senhores deputados Evaldo Gomes para o cargo de primeiro vice-presidente, Georgiano Neto para o cargo de segundo vice-presidente, Dr. Gil Carlos, para o cargo de terceiro vice-presidente, Bárbara do Firmino, para o cargo de quarta vice-presidente, Marden Menezes, para o cargo de primeiro secretário, Dr. Hélio, para o cargo de segundo secretário, Dr. Thales Coelho, para o cargo de terceiro secretário, e Hélio Isaías, para o cargo de quarto secretário. E convidou o senhor presidente eleito, o deputado Franzé Silva, para assumir os trabalhos. Em seguida, o senhor presidente, deputado Franzé Silva, designou o segundo secretário, deputado Marden Menezes, para anunciar a chapa para o segundo biênio, composta pelos senhores deputados, presidente Severo Eulálio, primeiro vice-presidente Francisco Lima, segundo vice-presidente Dr. Vinícius, terceiro vice-presidente deputada Ana Paula, quarto vice-presidente deputado Gustavo Neiva, primeiro secretário deputado Wilson Brandão, segundo secretário deputado Evaldo Gomes, terceiro secretário deputado Aldo Gil e quarto secretário deputado Dr. Felipe Sampaio. Prosseguindo, senhor primeiro secretário, deputado Wilson Brandão, procedeu à chamada nominal dos senhores deputados, conforme disposto no artigo 8º do Regimento Interno, para a realização da votação por escrutínio secreto para o segundo biênio. Apurados os votos pelos senhores deputados João Matos e Nerinho, o senhor presidente, deputado Franzé Silva, proclamou eleito por unanimidade o senhor deputado Severo Eulálio para presidir a Assembleia Legislativa do Estado do Piauí no biênio 2025-2027, bem como os senhores deputados Francisco Lima para o cargo de primeiro vice-presidente, deputado Dr. Vinícius para o cargo de segundo vice-presidente, deputada Ana Paula para o cargo de terceira vice-presidente, Gustavo Neiva para o cargo de quarto vice-presidente, deputado Wilson Brandão para o cargo de primeiro secretário, Evaldo Gomes para o cargo de segundo secretário, Aldo Gil para o cargo de terceiro secretário e Felipe Sampaio para o cargo de quarto secretário. E nada mais havendo a tratar, encerrou a presente sessão, que para constar foi redigida e digitada a presente ata pela coordenação de serviços de redação de atas, a qual depois de lida achada conforme e aprovada pelo plenário, vai assinada pela mesa da sessão subsequente. Agradeço ao deputado Marden Menezes. Proclamo empossado no cargo de presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí para o segundo biênio dessa 20ª legislatura, que compreende o período de 1º de fevereiro de 2025 a 31 de janeiro de 2027, o senhor deputado Severo Maria Eulálio Neto. Declaro empossados os membros da mesa diretora da ALEP eleitos para o segundo biênio 25 a 27 da 20ª legislatura. Primeiro vice-presidente, Francisco das Chagas Lima. Segundo vice-presidente, Vinícius Pontes do Nascimento. Terceira vice-presidente, Ana Paula Mendes de Araújo. Quarto vice-presidente, deputado Gustavo de Souza Neiva. Primeiro secretário, deputado Wilson Nunes Brandão. Segundo secretário, deputado Evaldo Gomes da Silva. Terceiro secretário, deputado Aldo Gil de Medeiros, está ausente da Assembleia, o presidente irá fazer a eleição para ocupar esse cargo. Como quarto secretário, para finalizar a mesa diretora, deputado Felipe de Souza Rezende Sampaio. Convido o presidente empossado, o deputado Severo Eulálio, para assumir a presidência desta sessão. Foi feito um ato de transferência de cargo. Deputado Severo Eulálio, atual presidente da ALEP, Assembleia Legislativa do Piauí, agora se dirige ao plenário, à mesa, para assumir o lugar do ex-presidente da ALEP, Franzé Silva, do PT. Cumprimenta o governador, agora cumprimenta Franzé e se posiciona para assumir o posto de atual presidente. Agora só parando para fazer uma foto oficial aí. Outra parada para a foto agora com Franzé Silva, governador Rafael Fonteles e o vice-governador Temístocles Sampaio. Agora sim, o deputado assume o posto de presidente, sentando na cadeira principal ali do plenário. Ele sai para cumprimentar outras autoridades que também estão presentes ali, senador Marcelo Castro, e todos os que estão presentes aí nessa mesa de honra, dessa solenidade de posse. Você acompanha aqui na Assembleia Legislativa, na Rádio Alep 98,3, agora 11 horas e 14 minutos, nessa manhã de segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025. Entre as metas de Severo Eulálio estão a valorização do servidor, investimentos em tecnologia e o aumento da transparência do poder legislativo. O novo presidente da ALEP também defende a retomada da importância do poder legislativo. Essa nova mesa diretora que vai estar no comando aí da ALEP no aniversário de 190 anos da instituição, com esse legislativo que foi instituído em 4 de maio de 1835 em Oeiras, antiga e primeira capital aqui do Piauí, com a Assembleia Legislativa Provincial. Bom dia a todos. Agradeço a presença de todos nessa sessão solene de posse. Peço aqui desculpas também, porque estou vendo alguns amigos aqui em pé que não tiveram assento. Peço desculpas aqui por essa falha nossa, mas iremos trabalhar para que não volte a se repetir. Pergunto e faculto a palavra aqui a algum membro da mesa diretora que agora toma posse, se deseja se pronunciar e usar da palavra. Então, como ninguém quer usar da palavra, eu o farei. Cumprimento aqui o nosso governador, Rafael Fonteles. Agradeço sua presença nessa sessão, governador. Cumprimento meu vice-governador, ex-presidente dessa casa, que durante muito tempo tivemos uma convivência aqui nessa Assembleia Legislativa, Temístocles Sampaio Pereira Filho. Cumprimento o desembargador Adesso Antônio Brito Nogueira, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. Cumprimento o desembargador Sebastião Ribeiro Martins, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Piauí. Cumprimento o conselheiro Kleber Dantas Eulálio, vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado do Piauí e exercendo neste ato representando o presidente do TCE. Kennedy Barros. Cumprimento o Procurador-Geral de Justiça do Estado do Piauí, do Ministério Público, Cleandro Alves Moura. Cumprimento o meu amigo desembargador Técio da Silva Torres, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região. Cumprimento a senadora Jussara Lima. Cumprimento o senador da República, Marcelo Costa e Castro. Cumprimento o senador Ciro Nogueira Lima Filho. Cumprimento aqui o vice-prefeito da cidade de Teresina, que até pouco tempo estavam junto conosco aqui nessa Assembleia, representando o doutor Silvio Mendes, Jeová Alencar. Cumprimento a amiga Verônica Cioli, defensora pública do Estado do Piauí, e no exercício aqui da Defensoria Geral, representando a doutora Carla. Cumprimento ainda o deputado federal Júlio César, em nome do qual quero aqui abraçar e saudar todos os deputados federais aqui presentes. Cumprimento aqui a ex-governadora e atual secretária de Assistência Social do Estado do Piauí, Maria Regina Souza. Cumprimento o ex-governador José Filho, governador do Estado do Piauí, presidente da FIEP. Cumprimento ainda o ex-governador Wilson Nunes Martins. Ainda cumprimento o presidente da Câmara Municipal de Teresina, Enzo Samuel. Ainda peço perdão aqui e cumprimento a todos os amigos presentes, todos os secretários de estados que aqui se encontram. Me permitam cumprimentá-los aqui em nome da querida Isabel e também do Marcelo Noleto, secretário de governo. Sintam-se todos que compõem o governo estadual cumprimentados e abraçados. Cumprimentar ainda o ex-ministro João Henrique, que também nos agracia aqui com sua presença. Senhoras e senhores, meus amigos presentes, quem não se interessa pela política, não se interessa pela vida, sentenciava o saudoso deputado Ulisses Guimarães, o senhor Diretas. Viver na paz, viver na guerra ou na paz, na miséria ou na prosperidade, contar com péssimas ou excelentes escolas, dispor de precário ou eficiente sistema de saúde, não é uma questão de sorte. Também não depende de riquezas naturais ou da inteligência das pessoas que habitam certo lugar. Em uma sociedade, a política importa. E é a política que ajuda a oferecer estabilidade institucional, a transformar a realidade, a construir a infraestrutura, a gerar desenvolvimento econômico, aperfeiçoar a educação, a aprimorar os serviços nos hospitais, a melhorar a qualidade de vida das pessoas. Aprendi desde criança que a política faz a diferença, convivendo com meu pai, Kleber Dantas Eulálio, vendo a sua luta, seus sonhos, suas realizações, suas alegrias, passei a acreditar na política. Segui então o caminho aberto por meu avô, Severo Maria Eulálio, e continuado por meu pai. Cumpriram o terceiro mandato, que generosamente me foi concedido pelo povo do Piauí. Aqui estou exercendo uma das mais nobres atividades que alguém pode desempenhar. Aqui estou com a certeza de que não há democracia sem política. Aqui estou para assumir a maior missão da minha vida pública. As pessoas são fruto de suas escolhas e do destino. Meu pai presidiu essa casa em 4 oportunidades, uma delas a Assembleia Estadual Constituinte em 1989. Quis Deus e meus pares consentiram que hoje eu assumisse as honrosas e elevadas funções de presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí. Espero honrar a confiança dos meus colegas que me elegeram para essa complexa e desafiadora missão. Nesse ritual de posse, que já é parte da centenária tradição dessa augusta Casa Legislativa, experimento um conjunto de sensações que enchem o meu coração e minha alma, que sintetizo em 3 sentimentos: gratidão, felicidade e preocupação. Sentimentos que compartilho com todos aqui presentes, que me honram com suas ilustres presenças. A gratidão é a alegria da memória. A gratidão talvez seja uma das virtudes mais especiais, porque significa repartir as vitórias, dividir as graças, aceitando que as conquistas são sempre uma obra de Deus e fruto do trabalho coletivo. Na política, como na vida, ninguém é bom demais. Ninguém é bom demais. Ninguém é bom sozinho. Ninguém é bom sozinho. Então é preciso agradecer. Portanto, Portanto, a minha imensa gratidão a Deus. Pela graça da vida. Pela graça da vida. Gratidão à minha mãe Lúcia. Gratidão à minha mãe Lúcia. Gratidão ao meu pai Kleber. Gratidão ao meu pai que Kleber. Que me ajudaram na formação do meu caráter. Me educaram para o mundo. Gratidão aos meus irmãos. Gratidão aos meus irmãos. Denise e Klebinho. Pelo convívio fraternal. Gratidão à minha esposa Natália. Companheira dedicada. Amor da minha vida. Me deu três preciosidades. Meus filhos, Alice. Severinho e o Eduardo. Fontes de alegria e felicidades. Gratidão ao povo do Piauí pelos sucessivos mandatos que me concedeu. Gratidão a todos e a cada um dos deputados dessa casa. Pela confiança, pela amizade, pelo aprendizado. Tudo farei para corresponder às expectativas. Esta é uma casa de pares, de iguais, com os mesmos direitos, com idênticas prerrogativas, igualmente merecedores da mesma consideração e do mesmo respeito. Estou imensamente feliz, porque chego ao posto máximo da minha carreira de parlamentar estadual, ao ocupar o relevantíssimo cargo de presidente do Poder Legislativo deste Piauí amado. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Então, a felicidade por presidir esse parlamento vem acompanhada de enormes preocupações. Administrar entre iguais, equilibrar interesses diversos, canalizar demandas variadas, dialogar com instituições plurais, corresponder às legítimas aspirações do povo do Piauí é tarefa extremamente complexa. Fazer face a essa grandiosa missão somente é possível, e sei que é, se contarmos com o apoio das deputadas e dos deputados, e sei que contarei. Senhoras e senhores, o parlamento legisla, fiscaliza, representa, mas faz mais do que isso. É seu papel garantir a governabilidade, oferecendo estabilidade, equilíbrio, serenidade. Por meio do diálogo permanente e transparente, pautado pela integridade, pelo idealismo e com foco no interesse público, esta casa, como é da sua tradição, continuará garantindo a governabilidade, a estabilidade política, a previsibilidade, a segurança jurídica, a inclusão social necessárias ao desenvolvimento do Piauí e de seu povo. Governador Rafael Fonteles, em seu entusiasmado discurso de posse aqui nessa Assembleia, no dia 1 de janeiro de 2023, expressou seu propósito de elevar o Piauí à Série A em critério de desenvolvimento no país. Valendo-se da metáfora associada ao futebol, avaliou que o Piauí esteve na Série D nos últimos 100 anos, avançando em categorias nas gestões do governador Wellington Dias. Naquela ocasião, disse o governador, essa transformação pela educação já está acontecendo. Queremos acelerar. Por 100 anos, o Piauí foi um estado da quarta divisão. Não tínhamos nem como ser rebaixados. Nos últimos 20 anos, deixamos a Série D dos indicadores sociais. Saímos do último lugar e em tudo subimos de categoria. O equilíbrio das contas públicas, a elevação dos investimentos públicos e privados, o choque educacional e tecnológico, a estruturação do sistema de saúde, o avanço das obras do Porto de Luís Correia, projeto intermodal para interligação de rodovias, ferrovias e hidrovias, são algumas das muitas iniciativas estruturantes que vêm elevando os indicadores fiscais, econômicos e sociais do nosso Estado. O Piauí se aproxima do pelotão de elite dos estados brasileiros. Na metáfora do governador, passaram-se 100 anos para seguirmos rumo à primeira divisão. O meu Botafogo segue trajetória semelhante. Glorioso levou 120 anos para conquistar a Libertadores da América. Neste ano já é o favorito para conquistar o Mundial de Clubes. Para o Piauí e para o Botafogo, o céu é o limite. Nosso estado se moderniza. O poder legislativo piauiense precisa acompanhar essa modernização. É necessário reestruturá-lo, aperfeiçoá-lo, equipá-lo, dotando de condições materiais e humanas adequadas para otimizar suas atividades e os seus serviços. Precisa de estrutura e recursos para melhor acolher os deputados, os servidores, os piauienses. Esta Assembleia precisa valorizar os seus zelosos servidores, porque aqui nada se faz sem o seu apoio. Para valorizá-los é necessário atualizar o plano de cargos, carreiras e colaborar e implementar um plano de capacitação para que todos possam desenvolver adequadamente o seu trabalho, cumprindo as metas que serão estabelecidas. Nosso desafio mais urgente, entretanto, é a conclusão da reforma do edifício sede do Poder Legislativo. Precisamos concluí-la o quanto antes, para que se possa trazer o povo de volta para dentro desta casa. Para esse objetivo, governador Rafael, precisamos de seu apoio. Temos certeza que Vossa Excelência, com seu perfil dinâmico e arrojado, que não adia decisões e faz bem o que merece ser feito, não nos faltará nessa inadiável providência. Senhoras e senhores, vivemos a era digital, dominada pela inteligência artificial. No mundo em transformação acelerada, a democracia passa por sobressaltos e ajustes. A internet e as mídias deram lugar a desvios inquietantes. Portanto, é preciso não nos descuidar dos perigos causados pelas novas tecnologias. Mas não podemos desperdiçar o seu imenso potencial. Precisamos investir nas tecnologias digitais e extrair delas o que há de bom, usando-as para otimizar nossas atividades e melhorar a governança e aproximar a classe política da sociedade civil. Este Parlamento, muito justamente denominado a Casa do Povo, precisa ser espaço de acolhimento de todos que nos procuram, seja com reivindicações, seja para reclamar. O povo precisa saber que essa casa lhe pertence e aqui estamos trabalhando com um objetivo comum de melhorar a vida dos piauienses. Senhoras e senhores, esta Casa Legislativa, outros parlamentos estaduais e o Congresso Nacional, nos próximos meses, serão testados na sua capacidade de articulação política. Está em jogo, meus senadores, meus deputados federais, a preservação da atual representação parlamentar e a integridade das bancadas estaduais e federais em alguns estados. Como temos acompanhado, o Supremo Tribunal Federal, em agosto de 2023, acolheu ação judicial para determinar o Congresso Nacional a revisão da representação dos estados e da Câmara dos Deputados. O efeito direto da recomposição das bancadas da Câmara é a recomposição das bancadas nos parlamentos estaduais. O Piauí perderia 2 deputados federais e 6 deputados estaduais. O STF fixou o prazo até 30 de julho de 2025. 30 de junho de 2025, para que o Congresso Nacional edite lei complementar, redefinindo a representação dos estados. Não sendo aprovada a lei no prazo estabelecido, o Tribunal Superior Eleitoral poderá fixar, até 1º de outubro de 2025, o número de deputados federais para a legislatura que se iniciará em 2027. Essa pauta será absolutamente prioritária na nossa gestão. Atuaremos incansavelmente para a preservação da nossa representação parlamentar. Canalizaremos todas as nossas energias, mobilizaremos e dialogaremos aqui com os nossos senadores e os nossos deputados federais, para, junto com as bancadas de outros estados, para que o nosso estado não seja prejudicado. Piauí não aceitará nenhum deputado a menos. Essa luta é nossa e vamos vencê-la. Senhoras e senhores, quero ser um gestor do diálogo, do entendimento, da moderação. Nesta casa de iguais, insisto nesse ponto, todos terão tratamento isonômico, não importando se parlamentar de situação ou da oposição. Tenho certeza que teremos muitos debates, calorados até, mas debates de ideias, com total tolerância à divergência de opinião e às pessoas. mas dentro das balizas do bom senso e do respeito mútuo. Espero manter um relacionamento republicano e transparente com os outros poderes e órgãos. Levarei a sério o princípio da separação dos poderes, pilar de sustentação das democracias. Os poderes são independentes, mas também são harmônicos entre si. Então, atuando com independência e harmonia, respeitaremos as competências dos outros poderes e órgãos na exata medida que exigiremos o respeito às competências desse Parlamento. Senhoras e senhores, ao me encaminhar para o final, quero fazer uma menção especial a duas pessoas especiais que continuam vivas em minhas memórias afetivas. Reverencio meu saudoso avô materno e padrinho, professor Raimundinho Andrade, educador que fez história no Piauí, tornando-se prefeito de Campo Maior e subsecretário de Educação desse estado. Homenageio também meu avô paterno, Severo Maria Eulálio, de quem herdei o nome. Não o conheci pessoalmente porque Deus o levou ainda jovem. É conhecida sua vitoriosa carreira como advogado competente e político corajoso. O neto é o avô em terceira edição. Quisera eu poder ser uma versão mais atualizada dos meus avós, mas conservando as suas essências de valorosos homens públicos. Concluo expressando os melhores votos de sucesso ao presidente Franzé Silva e os demais colegas deputados que compuseram a mesa diretora que ora encerra o seu mandato. E também, exortando os meus pares ao trabalho, conjugando esforços para que tenhamos um poder legislativo forte e moderno. Conclamo igualmente os chefes do Poder Executivo, do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública, do Tribunal de Contas, a uma construção de uma relação institucional virtuosa, capaz de fazer do nosso Piauí um lugar mais próspero, mais fraterno, melhor para se viver e ser feliz. A política, a boa política, é o único caminho. Vamos continuar a segui-lo sem hesitação. Muito obrigado. Peço desculpas aqui e para saudar agora, no final do nosso discurso, da nossa sessão, todos os prefeitos, vereadores e vereadoras que aqui se encontram. Me permitam saudar aqui em nome do meu amigo, prefeito de São José do Piauí, presidente da APPM, Admaelton Bezerra. Ao tempo que agradeço a todos a honrosa presença, declaro encerrada a presente sessão. Paciência, meus amigos. Que agora nós teremos um outro momento. Sob a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão. Esta sessão especial tem por objetivo a instalação da terceira sessão legislativa da 20ª legislatura e a leitura da mensagem anual do senhor governador do estado do Piauí, Rafael Tájara Fonteles. Fica instalada a terceira sessão legislativa da 20ª legislatura da Assembleia Legislativa do estado do Piauí. Assistiremos o vídeo do balanço das realizações do ano de 2024 do governo do estado do Piauí. O nome do nosso Piauí já se consolida como um sinônimo para inovação e eficiência em diversas áreas. Tanto trabalho em pouco tempo já gerou grandes resultados. Assim, conquistas previstas para os próximos anos chegaram agora pelas mãos da nossa gente. É o futuro sendo entregue todo dia. Essa entrega de bandeja é bom demais. Olha, não é contando vantagem não, mas em 2024 o Piauí deu aula. A expansão do ensino de tempo integral, do transporte escolar e a estruturação das escolas garantiu uma educação que marcou o Piauí como referência em inclusão, tecnologia e inovação. Oi galera, aqui é o Matheus, aqui diretamente do aeroporto de Teresina, esperando para embarcar para a Austrália. Realizamos jornadas educacionais, competições e intercâmbios, além de sermos o primeiro governo das Américas a incluir o ensino de IA na educação básica. Como resultado, o Piauí agora tem o melhor ensino médio do Nordeste e o quarto melhor do Brasil. Na saúde, fortalecemos a descentralização com a melhoria da rede de hospitais e o programa Piauí Saúde Digital. Trouxemos atendimento médico para a palma das nossas mãos, zerando a fila por consultas em diversos municípios. Ainda garantimos nossa liderança nacional em vacinação. É assim que protegemos o futuro. Crianças com saúde de sobra. Falando em proteção, nosso trabalho na segurança integrou ações com o uso de IA, drones e sistemas de monitoramento. Essa modernização fez com que o combate ao roubo de celulares no Piauí se tornasse exemplo para o país. No Piauí, uma ação da polícia recupera telefones e celulares roubados, veja isso, e devolve para os donos. Depois de um mutirão para tirar de circulação celulares roubados, o governo do Piauí está devolvendo os aparelhos aos donos. Além disso, aumentamos nosso efetivo e intensificamos o combate ao crime organizado, trazendo mais segurança para a nossa gente. Isso é que é entrega! Na economia, esse foi o ano em que mais investimos no nosso povo. Atingimos um pico inédito de empregos, incluindo no mercado aqueles que mais precisam, além de apoio e da maior oferta de crédito da nossa história para pequenos empreendedores e agricultores familiares. Além disso, expandimos o restaurante popular, garantindo mais segurança alimentar. E aumentamos os investimentos nas nossas cadeias produtivas e em cursos de capacitação. Nossa infraestrutura ganhou um super reforço com o Propiauí 10 e um investimento de impressionantes R$1,7 bilhão em apenas um ano. O Piauí se tornou um grande canteiro de obras, com a pavimentação de vias urbanas e importantes rodovias, mantendo nossa malha rodoviária como a melhor do Nordeste. Aqui prometeu e entregou tudo! Ainda fizemos melhorias nos sistemas de saneamento básico e barragens por todo o estado, além da modernização e ampliação do metrô. Com um futuro cada vez mais promissor, o Piauí pensa grande, com planos à altura do nosso povo. Por isso, alcançamos um patamar único na captação de recursos. Olha pessoal, estamos aqui no Palácio do Planalto, acabamos de sair da sala do presidente Lula. Tendo a honra de ser recebido aqui pelo ministro Jader Filho, ministro das cidades. Mais uma obra sendo entregue pelo governo federal. Somente em 2024, superamos a soma dos últimos 5 anos em recursos captados junto ao governo federal. Além disso, garantimos mais US$100 milhões em projetos do Banco Mundial nas áreas de saúde, inclusão social e práticas agrícolas sustentáveis. Tantos avanços importantes na vida do nosso povo confirmam que estamos no caminho certo e nos fazem ter ainda mais orgulho das milhares de mãos que entregam o futuro todo dia. A você, servidor, servidora e parceiro do governo do estado, nosso muito obrigado pela dedicação ao longo dessa jornada. E quanto a você que tem a sorte de viver no Piauí neste momento, pode esperar. Porque isso é apenas o começo. Conforme os termos do artigo 102, inciso 15 da Constituição Estadual, concedo a palavra ao senhor governador do estado do Piauí, Rafael Tágira Fonteles, para que proceda a leitura da mensagem anual do Poder Executivo. Bom dia a todos e todas. Cumprimento especial ao presidente dessa querida Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, deputado Severo Eulálio. Aproveito para cumprimentar também o ex-presidente Franzé Silva, todos os parlamentares dessa casa, cumprimentar aqui meu vice-governador Temístocles Filho, presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Aderson Nogueira, presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Sebastião Martins, presidente do Tribunal Regional do Trabalho, desembargador Técio Torres, procurador-geral de Justiça do Estado do Piauí, pela quarta vez, doutor Cleandro Moura, aqui representando o prefeito de Teresina, Silvio Mendes, o vice-prefeito Jeová Alencar. Também cumprimento a nossa bancada federal, que nos dão a honra da presença, nesse momento especial, aqui o senador Marcelo Castro, senadora Jussara, senador Ciro Nogueira, a bancada federal praticamente toda aqui presente, os deputados Júlio César, Júlio Arcoverde, Átila Filho, também o deputado Jadiel Alencar, o deputado Merlongo Solano, deputado Flávio Nogueira, deputado Castro Neto, deputado Marco Aurélio, também a doutora Verônica, representando aqui a Defensoria Pública do Estado do Piauí. Aproveito para cumprimentar os familiares do presidente da Assembleia, Severo Eulálio, que tomou posse e também nos deu a oportunidade de já abrir a primeira sessão desta legislatura com a mensagem anual do governador. Cumprimento aqui em nome do conselheiro Kleber Eulálio, que também representa o Tribunal de Contas do Estado do Piauí. E cumprimento toda a nossa equipe de governo, os prefeitos e prefeitas presentes, vereadores, o povo do Piauí, a ex-governadora Regina, o ex-governador Wilson Martins, o ex-governador Zé Filho, um dia de muita alegria. E eu estou aqui, presidente Severo, muito feliz e inspirado pelo discurso que eu vi do presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Hugo Mota, inspirado pelo seu discurso de hoje e também pelo filme que eu consegui finalmente assistir ontem, que foi o filme Ainda Estou Aqui. E os três momentos ressaltando na minha memória, na minha alma, a importância da democracia, que só pode ser materializada com a representação popular no parlamento. Se ainda há algum cidadão ou cidadã que acha que pode governar com base no autoritarismo, na força, desça do cavalo, porque nem Teresina e nem Brasília vai prosperar qualquer autoritarismo. Isso ficou evidente muito no discurso do Severo, do Hugo Mota, relembrando Ulisses Guimarães, que com aquela cena histórica, quando foi promulgada a Constituição Federal de 88, ressaltou. É muito importante que todo o povo do Piauí e do Brasil saiba a importância da democracia, que se materializa na escolha do povo pelos seus representantes. Se por um lado a democracia gera muito barulho, muita polêmica, muito debate, às vezes parece que demora a ter soluções para os problemas, é porque não relembra o momento do autoritarismo, ou não viveu o momento do autoritarismo, da ditadura. E, portanto, os poderes eleitos pelo povo precisam ser cada vez mais valorizados. E eu que tive meu pai como parlamentar também nessa casa, junto com o ex-deputado Kleber, sei muito bem, desde o berço, a importância do parlamento. Muito importante que isso seja respaldado diariamente, porque vez ou outra aparece um ou outro querendo acabar ou diminuir o poder da democracia, diminuir a força dos poderes eleitos. Porque há de se relembrar sempre, os poderes eleitos não são vitalícios. A cada 4 anos, o povo decide novamente quem deve continuar e quem deve sair. Aí está a importância maior disso. Por isso que a gente nunca pode deixar de valorizar. Então, meu presidente Severo, ex-presidente Franzé, continue contando com todo o apoio do governo do Estado. Eu disse da última vez que estive aqui, no discurso aqui nesse mesmo púlpito, da importância dos poderes saberem se autoconter, e faço esse compromisso aqui mais uma vez, de sempre fazer a reflexão de autocontenção. Espero que todos os poderes tenham essa mesma visão para que a harmonia prevaleça. Para que a harmonia prevaleça. E sou muito grato à gestão do presidente Franzé, porque, sem dúvida, a gente pode avançar em muitas pautas. E não tenho dúvida que com a sua experiência, Severo, e seu amor, que vem também do berço, pela democracia, pela harmonia dos poderes, pela separação dos poderes, tenho certeza que teremos uma convivência muito harmoniosa nos próximos 2 anos. E parabenizo a gestão do Franzé pela ousadia, como ele mesmo disse no discurso, de ousar modernizar a casa, de ousar revisar processos. É claro que o mandato de 2 anos é curto. Severo agora assume e vai dar continuidade e vai imprimir a sua própria marca, mas sem dúvida estamos tendo cada vez mais um poder legislativo forte e moderno. E me permitam ler aqui, eu normalmente faço discurso sem ler, mas como se trata da mensagem anual e que vai ficar registrada na história e também nos anais dessa casa, eu vou fazer o discurso escrito. Entregamos aí para alguns esse pequeno material impresso, mas na verdade você tem o QR Code aí com todos os documentos, a mensagem do governador, o balanço do plano de gestão, os indicadores do Piauí, os investimentos realizados e ainda o que está por vir. Então, entregamos a todos os parlamentares, como é nossa obrigação. Senhoras e senhores, 2004 foi um ano de mudanças profundas para o Piauí. Inovamos onde mais importa, na vida das pessoas. Os resultados desse trabalho já são reconhecidos nacionalmente. Em apenas um ano, nosso Estado deu um salto extraordinário na modernização dos serviços públicos. Saímos da 23ª posição para conquistar o 3º lugar entre todos os estados do Brasil na avaliação nacional de políticas de transformação digital, refletidos no índice ABEP-TIC. Esta revolução tecnológica está mudando profundamente a forma como servimos a nossa gente. Na saúde, já realizamos mais de 300 mil atendimentos através do Piauí Saúde Digital. São pessoas como Dona Francisca de Jaicós, que hoje consegue uma consulta especializada sem precisar viajar horas até a capital. E não paramos na tecnologia. Estamos expandindo e modernizando toda a nossa rede de saúde. Novas UPAs e centrais de diagnóstico estão sendo construídas, levando atendimento especializado para mais perto das pessoas. Em Parnaíba, Floriano, Picos e outros municípios, nossos hospitais regionais passam por ampla reforma e ampliação. São mais leitos, mais equipamentos, mais dignidade no atendimento ao nosso povo. Na educação, alcançamos marcos verdadeiramente históricos. Hoje, são 352 escolas que já funcionam em tempo integral. Um número que representa milhares de jovens com mais oportunidades. Em pelo menos 3 de 4 municípios, de cada 4 municípios do nosso estado, há uma escola de tempo integral do governo do estado. E aqui, diante desta casa e do povo do Piauí, anuncio com orgulho, no final deste mês de fevereiro, na presença do ministro da Educação, Camilo Santana, todas as 512 escolas públicas estaduais do Piauí passarão a funcionar em tempo integral. Mais que isso, estamos universalizando a educação profissional e técnica também em todas essas 512 escolas, nos 224 municípios. Concursos modernos, alinhados às demandas do mercado e às tecnologias do futuro, como desenvolvimento de sistemas, marketing digital, programação de jogos, turismo, agrotécnica e tantos outros. São jovens como Maria Clara de São Raimundo Nonato, que hoje podem estudar, se preparar para a universidade e conquistar uma formação profissional que abre portas para o mercado de trabalho. Não é por acaso que ocupamos com orgulho o posto de melhor ensino do Nordeste e quarto melhor do Brasil. E se Deus quiser, vamos alcançar no próximo ano o melhor lugar do Brasil, o primeiro lugar do Brasil. Somos pioneiros também ao implementar o ensino de inteligência artificial como disciplina obrigatória em nossas escolas públicas. Inclusive, isso foi exibido na última sexta-feira, no Jornal Nacional, uma reportagem longa de quase 7 minutos sobre esse feito do Piauí. Enquanto outros discutem o futuro, nós o construímos aqui e agora. E quando falamos em construir o futuro, preciso compartilhar com vocês uma das nossas ações mais especiais, nossa política de primeira infância, coordenado aqui pela Isabel Fonteles, minha esposa. Porque construir um Piauí forte começa cuidando dos nossos pequenos, desde antes do nascimento. Em cada município, nossas equipes buscam colaborar com as equipes dos municípios, acompanhando gestantes e crianças, garantindo atenção, cuidado e carinho nos primeiros anos de vida, que são fundamentais para o desenvolvimento humano. São histórias como a da pequena Ana Laura, que desde a gestação, junto com sua mãe, recebe todos os cuidados necessários para um desenvolvimento saudável e pleno. É assim que estamos plantando as sementes do amanhã, cuidando das nossas crianças para que possam colher os frutos de todas as transformações que estamos construindo hoje. Na segurança pública, prioridade do nosso povo também, investimos em gente e em tecnologia. Nestes últimos 2 anos, já contratamos mais de 2 mil novos agentes das Forças de Segurança e implementamos o programa CelGuard, que já recuperou mais de 10 mil celulares roubados. Vejam só, de uma base de 22 mil celulares roubados, a base dos boletins de ocorrência, 10 mil, quase a metade, já foi recuperada e devolvida aos seus donos. Os resultados são expressivos. Redução de mais de 14% nos casos de latrocínio, só no ano de 2024. 33% de redução nos roubos. E, mais importante ainda, novamente uma queda superior a 11% nos homicídios dolosos em 2024. São números que representam vidas preservadas, famílias mais seguras, comunidades em paz. Na área social, temos uma conquista que nos enche de orgulho. O Ministério do Desenvolvimento Social, comandado pelo nosso ministro, ex-governador Wellington Dias, acaba de confirmar que o Piauí está entre os 3 estados que mais reduziram a extrema pobreza e a fome em todo o Brasil. São famílias que hoje têm comida na mesa, são crianças que não vão mais dormir com fome. Para fortalecer ainda mais esse compromisso social, reformamos equipamentos públicos da assistência social e inauguramos novos restaurantes populares, garantindo alimentação de qualidade a preço simbólico. São espaços como o restaurante do bairro Disseu, em Teresina, que servem mais do que refeições, servem dignidade. A participação popular também ganhou nova dimensão com o Orçamento Participativo Digital, o OPA, como ficou conhecido entre nossa gente. Mais de 160 mil piauienses nos 5 maiores municípios do estado, Teresina, Parnaíba, Picos, Piripiri e Floriano, decidiram diretamente pelo voto popular onde investir os recursos públicos, aprofundando, portanto, a nossa democracia participativa direta. Esta iniciativa se tornou o 2º maior processo participativo do mundo. É a tecnologia fortalecendo nossa democracia, é o poder de decisão nas mãos do povo, não apenas no momento de escolher os representantes, mas também na hora de escolher os investimentos. Desenvolvimento econômico e transformação social. Apenas em infraestrutura, nossos investimentos em 2024 alcançaram 1,7 bilhão. São recursos que estão pavimentando 1.200 quilômetros de rodovias. Hoje, 89% das rodovias do Piauí estão em condições boas ou regulares. O melhor índice de todo o norte e nordeste do Brasil. E não paramos por aí. Investimos também na qualidade de vida das cidades. São 2,5 milhões de metros quadrados de asfalto e 3,1 milhões de metros quadrados de calçamento nas zonas urbanas e aglomerados urbanos rurais nos municípios piauienses. Cada rua pavimentada, cada bairro beneficiado representa mais mobilidade, mais segurança e mais dignidade para quem vive nas nossas cidades. Com apoio do governo federal, captamos aproximadamente 2,9 bilhões em recursos nos últimos 2 anos, sendo 1,9 bilhão só em 2024. São investimentos que transformam vidas. Adutora de Jaicóis, ampliação do metrô, obras de macro-drenagem em Parnaíba, barragem Nova Algodões, duplicação da BR-343, 316, implantação da BR-330. Todas são obras já com recursos empenhados e que vão virar realidade nos próximos anos. Conquistamos também um marco histórico para o saneamento básico, a concessão do serviço de água e esgoto, que trará 8,7 bilhões em investimentos para o nosso Estado. São recursos que garantirão ao Piauí alcançar as metas estabelecidas pela legislação nacional, o novo marco do saneamento, levando água tratada e esgoto sanitário para milhares de famílias piauienses. E esse é o indicador que mais nos envergonha, saneamento básico. Mas finalmente endereçamos o problema. Nossa gestão fiscal responsável e o ambiente favorável aos investimentos estão transformando a realidade econômica do Piauí. Com as iniciativas da Invest Piauí e parcerias estratégicas, atraímos investimentos significativos em setores fundamentais, agropecuária, tecnologia e energia renovável. Grandes empresas manifestam interesse e já têm planos concretos para se instalar em nossa terra, trazendo milhares de novas oportunidades de emprego e renda. Na agricultura familiar, meu caro Lima, vice-presidente dessa casa, fortalecemos o apoio técnico e econômico aos pequenos produtores, garantindo não apenas incentivos, mas também a infraestrutura necessária para que possam crescer e prosperar. São famílias como a do seu José, do interior de Picos, meu caro Severo, que hoje conseguem produzir mais e melhor com acesso à tecnologia e mercados. Também demos passos importantes nas políticas de ressocialização dos detentos. E hoje, mais de 30% da população carcerária do Estado estuda ou trabalha. São histórias de transformação como a do João, que aprendeu um ofício durante a sua detenção e hoje trabalha como marceneiro, sustentando sua família com dignidade. O balanço que hoje entrego à apreciação desta casa é mais que uma prestação de contas. É o retrato de um Piauí que avança com planejamento e responsabilidade. Um Piauí que cresce respeitando seu povo e acreditando em seu potencial. Por fim, senhoras e senhores, quando assumi o governo, fiz um compromisso com cada piauiense: trabalhar incansavelmente para construir um Estado mais justo e desenvolvido. Hoje olho nos olhos de cada um de vocês e digo: estamos no caminho certo. O Piauí que estamos construindo não é obra de um homem só, nem de um governo só. É fruto do trabalho e da fé de cada piauiense que acorda cedo, que não desiste, que acredita no amanhã. Tenho certeza que daqui a alguns anos, quando olharmos para trás, veremos 2024 como o ano em que o Piauí decidiu dar um salto para o futuro. Um salto com a força da nossa gente, com a grandeza da nossa terra e com a certeza de que o melhor ainda está por vir. Muito obrigado a todos que fazem parte dessa jornada. O futuro do Piauí está em nossas mãos. E juntos, sempre juntos, vamos continuar transformando nossa terra com determinação, responsabilidade e, acima de tudo, muito amor pelo nosso Piauí. Viva o Piauí, viva a Assembleia Legislativa do Estado do Piauí. Governador Rafael Fonteles se retira da tribuna e volta cumprimentando os demais presentes na mesa de honra com essa abertura do ano legislativo. Governador que realizou a tradicional leitura aí dessa mensagem anual, apresentando o balanço dos 2 primeiros anos de governo e as metas aí para os próximos anos de mandato. Seguimos aqui acompanhando a transmissão na Rádio Alep 98,3, agora dessa solenidade de abertura do ano legislativo. A Assembleia Legislativa do Estado do Piauí declara recebida, nos termos da nossa Constituição Estadual, a mensagem anual do Governador do Estado para a devida análise dessa Casa. Convido os profissionais da imprensa para se dirigirem ao plenarinho do deputado Prado Júnior para uma coletiva de imprensa que eu, juntamente com o governador, iremos conceder. Antes de encerrar a nossa sessão, quero aqui abraçar o deputado Gil Carlos, que hoje completa mais um ano de vida. Parabéns, Gil, pela passagem do seu natalício. Ao tempo que agradecemos a honrosa presença de todos, declaro encerrada a presente sessão. Doze horas e três minutos, agora na Rádio Alep. Tivemos aí o encerramento dessa manhã de solenidades que aconteceu no plenário, essa última da Assembleia Legislativa do Piauí. Tivemos a posse da nova mesa diretora do biênio 2025-2027 e também a abertura do ano legislativo. Gostaria de agradecer a todos os ouvintes que acompanharam essa transmissão. Agradecer a Luana Campos também, que esteve aqui comigo, nosso produtor Paulo Freitas. Obrigada, ouvintes, também por ficarem sintonizados, acompanhando, entendendo melhor como é que funciona a Assembleia Legislativa, como é que funciona a mesa diretora da Assembleia Legislativa. E seguimos agora na Rádio Alep com a nossa programação musical. Um ótimo dia a todos, uma ótima semana. E até amanhã na Discoteca Piauiense, às 9 da manhã, aguardamos vocês. Rádio Assembleia FM, ZYL 202, 98,3 MHz. A Rádio da Cidadania. Yeah. Da noite serenou, o pingo de orvalho numa flor, o dente de alho temperou, o caminho me leva pra onde eu vou. A boca da noite serenou, o pingo de orvalho numa flor, o dente de alho temperou, o caminho me leva pra onde eu vou. Sei que atrás daquela onda tudo volta ao que é, lua nova faz crescente e minguante a maré. Tempo voa, não tem asa, rio corre, não tem pé.